Crédito com a BV Financeira e deixa a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o set antes da contratação do seu empréstimo. Toda sexta no Club Trone, 10 da noite. Fantastic. Coelho com Bombastic. Energia. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol, todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Começou a edição do Estádio 97 aqui pela Energia 97, em nome de Esser, construindo com valor. BV Financeira da Benção em trocar de carro, então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Em nome de consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio Honda e Epocler, seu fígado reclamou. Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. No ar, o Estádio 97. Boa tarde a todos! Tarde! Opa! Ó, tudo bom? Tudo bem aí, não? E aí, opa, Domênico Gato? Tudo certo, ô, seu Bento? Tô modulando aqui, ó. Tudo bem, seu Bento? Modulando aqui. Tudo bem, seu Benga? Oh, tudo bem, vocês? Seu Benga, não venho. É o seu Benga. Não, não é lá o Benga? Não é irmão? É. Não, aqui é seu Bento. E ele é o Benga. Benga e Bengo? Não é a mesma coisa? Não tem, sei. Nada a ver. Bem. Ó, o seu Bento, antes das suas manchetes de jornal, né? Ah. Hoje a avó vai fazer o talk show dela. Ah, tem hoje? Vai entrevistar aquele menino lá da Carlos Nascimento. Ah, o jornalista? É, ele veio. É mesmo, é? Apresentador lá? Boa, viu? É, pô, só... tá importante, hein, vó? É que tá crescendo. Caramba. O quadro, né, GT? Como você conseguiu aqui, GT, o Cato? A produção, o Antenor. Porra, liga pras pessoas, tudo, Antenor. É, mas você misturando as bolas desse jeito, eu vou te falar. Faz tempo que eu não faço isso. É verdade. Bom, é isso aí, né, seu Bento? Vamos lá, vamos começar, vamos lá, vai. Coringão, mano, Coringão. Corinthians, né, que... tá recebendo o Rildo. É. Né, o Rildo. Sim. Também tá. Que isso? E o Marcial, moleque da base aí. Vai ter que aproveitar agora, né, mano? A gente foi na minha dica, mano. Foi na sua dica. Marcial. Ele ouve o programa e ele acabou absorvendo aí o meu conselho. É. Ele vai começar a dar oportunidades aí pra esses moleques. E isso é bom, porque ele é volante, viu, Chovendo? É. Ele faz artes marcial. Ah, bate pra caramba, bate bem. Essa foi boa. Artes Martial, ele. Não, gostei, foi boa. Ela é Kung Fu, é. Tá bom. E quem voltou foi da seleção, foi o Malcom. Sim. Malcom. E também agora vai ter que, né? Vai ter que jogar mais. É, agora vai ter que, né? O empresário dele. Vai ter que... O empresário dele não queria tanto oportunidade, ele tem uma continuidade, vai ter agora aí no Corinthians. Bento, mas é importante, porque querendo ou não. Já fritei o cara mesmo. Mas não é assim não, o Malcom é bom jogador. Se ele tiver uma sequência de jogos aí, eu acho que ele pode agradar. Porque o que não dá é o Romero, cara. O Malcom é melhor que o Romero, mano. Lógico que é. Romero, ele teve uma sequência de jogos aí. Esse sim não fez jus aí, a expectativa que criaram em cima dele. Ele não retribuiu a chance, né, que o Tite acabou dando pra ele. A altura. E agora eu acho que o Malcom sim é um jogador ali que pode fazer a frente ali junto com o Wagner Love e o Speed Mendonça. Que o Renato Augusto não vai jogar esse próximo jogo diante do Figueirense. O Corinthians possivelmente vai jogar ali com o Cássio, com o Edilson. Conhece o Edilson, o Rudi Landucci. Bom, conheço. Jogador que veio do Botafogo. Pega bem na bola, mas não marca tão bem. É, ele é melhor atacando do que defendendo. Eu falei certo. Não marca uma cadeira. Mas fez um golaço contra o Santos. Você conhece tudo. Deu um pontapé ali, a bola pegou um efeito, a bola pegou na trave do goleiro do Santos aí e acabou indo pra linha de fundo. Mas possivelmente ele vai com o Cássio, Edilson, Dracena, Gil e Wendel, Marcial, Bruno Henrique e Jadson. E na frente vai jogar com os três ali. Vai jogar com o Malcom, com o Wagner Love e com o Speed Mendoza. É uma escalação que me agrada, cara. Apesar de você perder um meio ali no, na criação ali, que é o caso do Renato Augusto. Quem vocês pegam, mano? Vai pegar o Figueirense, que é a baba da baba, né, velho? Casa? Lógico. E falar a verdade, o primeiro jogo o Corinthians perdeu pro Figueirense em casa, então é a revanche agora. Carlos Alberto joga amanhã, mano? Fala a verdade. Amanhã não, desculpa. Carlos Alberto, pode ser que... Mas joga quando é o jogo? É que o Wagner Love... O Wagner Love não. O Carlos Alberto, ele teve uma contratura muscular aí. Eu não sei se ele já tá recuperado. Foi. O que eu fiquei sabendo, ele saiu naquele jogo aí, acabou sendo substituído. Forte do Palmeiras, queria tomar uns treinos. O que eu fiquei sabendo é que o Carlos Alberto... O Carlos Alberto teve uma contratura muscular se espreguiçando. Ele acordou, foi espreguiçar, já rompeu o ligamento, já não vai jogar. Não, mas eu acho que o Tite, ele tá certo, viu, Bento? Mesmo já não tendo opções ali, porque o Corinthians, ele tá perdendo jogadores ali pro setor de meio campo. Mas tem que começar a aproveitar essa molecada, velho. Vê lá se o moleque tiver realmente aí bago pra jogar. Se você chegar no moleque lá e falar, e aí, bacana, tá pronto? Se você não sentir que o moleque tá tremendo, tá certo? Se você vê que o moleque tem condições aí psicológicas e tá em campo, nada melhor do que pegar um bêbado como o Figueirense e passar por cima, cara. Tem que ir pra cima e atropelar. É isso aí, Domênico Gato. E o Corinthians rumo ao G4 novamente. Ei, rumo ao G4. Ei, calma. Só você, que, calma, só não, tu é que acredita nisso, ninguém mais acredita. Nem o Tite acredita nem nisso. Eu acredito. Tá louco, mano. Coringão é o sexto, tá liberando o G4. Tá certo, Parmeira agora. Vamos a nós, vamos lá. Parmeira. Fala de nós, então, seu Bento. É, tudo certo, hein? Tudo certo, né? Fiz tudo viajar pra lá, é? Vamos lá pra onde? Ah. Você começou com essa história, hein? Eu comecei com esse negócio, eu criei o... Levar, então, aí o Marcelo Oliveira vai levar fala o time. Fala danado, hein? Batibar, quem é que tá atravessando aqui? Fala é um trouxa. Não, fala de nós. Pelo menos quando eu estiver falando, dá uma seguradinha. Tomou uma paulada com essa espécie de trouxa aí. Vai. Eu não faço manchete aqui do Santos sem represar, hein? É isso mesmo, seu Bento. Certo, RG. É, ô RG, toma conta desse rapaz aí. Aqui. Tem, bom. Esse, o cara é jornalista. Esse não representa. Esse cara não representa. Esse não representa. Esse é o jornalista. Jornalista é o esculete da véia. Fala de nós aí, jornalista. Primeiramente, cala a boca aí. Quero conhecer o grupo. Você conhece mais, hein, Marcelo? Lidar melhor com os atletas. É, então. Bom, e aí? Como é que ficou aí? Ah, então, a coisa? Sem bola, RG. Sem bola, os jogadores têm só uma conversa, sem bola. Ele não teve um trabalho sem bola aí, só mesmo conversa. Só no treino. Só no palo. E sabia que foi a melhor atuação do Leandro Banana, foi treino sem a bola. É, ele jogou muito. Jogou muito sem a bola, ele vai muito bem. Ah, o Domênico, é o seguinte, tem que preparar o time, a verdade é essa, né? O Gabriel Jesus e o... Achar o time. Voltou, né? Exatamente. Eu tô achando aí que... Achando não, tem uma informação que... Que vazou aí nas entrevistas que alguns jogadores vão embora, hein? Quem? Então, o Marcelo tá verificando. Existem alguns boatos, aí não é informação. Boatos de alguns jogadores não vão ser aproveitados, né? Como, por exemplo, o goleiro Aranha, ele não nem foi relacionado para ele poder jogar no outro time aí. O Aranha parece que tem duas propostas, não sei de quais times. Mas para jogar. Não sei. Não, o Aranha ele veio sabendo que ia ser reserva. Mas ele quer jogar. Que falaram pra ele, Leandrinho, cabelo arrepiado, tá esse, fora. Os dois Leandro, hein? Os dois Leandro que não fica. Nem um, nem o outro. Ai, o Leandrinho lá e o Leandro e o Pereira Banana, não. Pereira, será que... Eu até avisei que era ruim. Eu acho que não fica também. Eu te avisei. Olha, isso que eu estou dizendo é uma informação que eu ouvi dizer, eu li num site aí, mas não é informação, vai sair. Eles falaram que o Marcelo falou que tá com um elenco muito... Tem 37 jogadores, inchado, cara. Tá inchado. 37 jogadores. O André Giroto não deve ficar. O Valdívia é um jogador que deve ir embora. O próprio Raider lá deve ir embora. Mas esse aí nem chegou. Esse veio por empréstimo e quase não teve... Esse aí tá de férias, né? Exatamente. Outros dois. O Raider é chinelinho? Não. Outros dois jogadores que devem ser emprestados. Um deles deve ir pro Curitiba, que é o Natan. Atlético Paranaense. O Tóbio também deve ir. O Independente. Exatamente. Da Venezuela. Isso. Serão emprestados. Da Argentina. É a mesma coisa. Mas vamos falar um negócio, Domênio. Na minha opinião, o Palmeiras comete um erro grave. O Tóbio é mais zagueiro. Na minha opinião, o Vitor Ramos é o chegou que fez jogador aí, chegou. Não tem o nome do zagueiro que eu mandava. Leandro Almeida. Leandro, só que ele não assinou ainda. Mas eu ouvi dizer mesmo. O Tóbio é bom zagueiro. A verdadeira história é que tem muito Leandro no time. E tá difícil chamar os caras. E muito Leandro não dá certo, não é isso? É. Tem muito Vitor também, né, Vitor? Tá. E com a chegada do Alexandre, que tá jogando e bem, e deve chegar ao Barrios. Vai chegar, ó. Então inflou. Já falou, aí vai infla. Você gosta quando infla, Domênica? Vou te dar uma resposta, você não vai gostar. É, quando o elenco fica realmente muito cheio, como tá acontecendo, não é legal. Vou lá no Bourbon, fiquei sabendo que o Palmeiras alugou uns 8 andares, só pros jogadores. Pô, tem nego pra cacete. Fechou inteiro. E outra, né? Você tem a volta do Gabriel, né? O Gabriel volta. Gabriel Jesus. E é da base, né? João Pedro. João Pedro. Jogou muito. Mas o João Pedro, Raquel, o Palmeiras tem dois bons laterais, né? O Lucas vem jogando bem, o João Pedro é bom. É bom. Quem é a reserva do Lucas hoje? É o João Pedro. O João Pedro. Não, hoje é o André Giroto. Não, mas é o tá Giroto, sendo, né? Improvisado de improviso. É melhor ir embora o Giroto. O Giroto é lá com o amigo aí de sábado à noite. Mas eles estão improvisando também, né? Mas acho que o Giroto fica, porque não tem volante quase de segundo volante. É, acho que o Giroto fica como segundo volante. Ele porque... tem na reserva, né, Jojo? Você tem o Amaral ainda, né? Tem o Amaral. É primeiro, o Amaral é... Olha, ele deu um chute contra o Grêmio, viu? Quem? Nossa. O Amaral? Ele deu um chute. Nossa, foi na lateral, ele ruim. Né? Você viu? Eu não acho ele ruim, não. Pela... Nossa, foi... saiu eu... pela lateral, Domingo. Meu Deus, hein? Mas é o quê, né? Cara, né? A do cara é marcado. Não, é verdade. Qual pode não ser daquele? Então tá bom, seu Bento. Então é isso aí, né? Esse é o Estádio 97. Antes da gente partir para outras agremiações, quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor, acesse hdi.com.br. Também em nome de Epocler, seu fígado reclamou, com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Eliar, muito além da partida. Consórcio Honda, todo ouvinte que ligar aqui dizendo chegou a sua vez, consórcio é Honda. Leva um lindo boné. Nome de Esser, construindo com valor. De promoção Pirelli, descontos imperdíveis. Consulte o regulamento no site pirelli.com.br. Deixa eu falar agora para vocês. Aqui um recado muito importante de Banditec, não é verdade? Olha só, galera, agora vamos falar de faculdade agora, né? Faculdade esta que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. Estou falando de Banditec. Vamos falar de Banditec, a faculdade de TI atualizada. E eu digo atualizada, vocês devem me perguntar, mas por que atualizada? Porque a Banditec, meus amigos, tem 75% de aulas em laboratório, já que ensinar TI só em sala de aula é coisa do passado, né? O curso da Banditec é mão na massa, é hands-on, como se diz em inglês, né? Aliás, está aí uma outra coisa que a Banditec atualizou também, você tem um curso de inglês integrado aí ao currículo. Por que ensinar TI só em português? Também é coisa de antiga, né? Não dá. Antigamente que se ensinava só em português, agora tudo em inglês também, né? Quer ver uma outra coisa das antigas? É preparar o aluno apenas tecnicamente, né? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Hoje, as empresas querem muito mais do que competência técnica. Querem competência relacional também. Por isso a Banditec criou o programa H, que prepara o aluno para integrar e para liderar equipes. Lidar com máquina é uma coisa e liderar com gente é outra coisa. Tá bom? Uma coisa, outra coisa. Não é assim que funciona? Com máquina é uma coisa, com gente é outra coisa. E saber isso, olha, faz muita diferença, viu? E aí, já viu que essa faculdade de TI tão completa, tão atualizada assim? Já viu uma outra igual? Ah, não viu, né? Então acesse banditec.com.br e faça sua inscrição para o processo seletivo do segundo semestre ou agora, tá bom? Banditec, a faculdade de TI atualizada. Estádio 97. Também vem em nome aqui, tio Bebê Jamin. Vamos falar de BV, vai. Vamos começar a trabalhar, fala. Olha só, amigão. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Estádio 97. Santos, let's go! E aí, seu Bento? Tudo certo? Tudo tranquilo lá, né? Uma vitória... Né? Acalma, vitória, né? Uma vitória sempre é bem-vinda, né, Rivian? É, coloca um pouco a casa em ordem. Acalma, né? Mas não resolve, né? Não resolve, entendeu? É, mas tá tranquilo. Mesmo o assunto da semana do peixe continua lá, a história do Robinho, né? Não acalma, e quando eu digo não resolve, é porque já tem. Saiu de uma pedreira, pegou o Corinthians e já tem a outra, que é o Internacional. Tem. E lá, né? É. Então o Santos tem que manter essa pegada aí, tá acima é, por critérios na tabela, os dois têm 10 pontos. Quer dizer, não sei até onde o Internacional vai com essa ondinha aí de Libertadores. Tomara que continue, né? Que não volte todo mundo, que já, é, já facilita um pouco, mas é sempre pedreira, né? Lógico, quem entra quer mostrar serviço. Então o Santos tem que continuar nessa pegada aí. O Cajuzinho tá voltando. Tá. É bom, né? Já ajuda um pouco também. Eu gosto do futebol do Caju. Cajuzinho é ruim. E. Não, bom, o Caju. Jogador. É, o Caju jogador. Então é isso aí, é se preparar bem, né? Se preparar, tem uma semana aí pra se preparar e vamos ver o que. O Cicinho tá voltando pra ponte, né? Que rola. O Cicinho tá sendo. Papo aí? Não sei se é pra ponte. É pra, né? Fora. Eu ouvi, né, falar que é pra ponte. É pra fora. Não sei se é pra ponte, não. Tá sendo. É, negócio. Mas o Cicinho também é muito aloprado, né, velho? Eu gosto quando você fala isso, que o cara é aloprado. Cicinho é esquisito. Porque zoa muito com a cara dele, Regi? Não, jogando bola. Aloprado. Quando você pensa que ele não vai fazer, ele faz. Quando você pensa que ele vai fazer, ele não faz. Aloprado. Ele é aloprado, velho. Mas boa sorte ao Cicinho. Valeu. Boa. Tudo de bom. Muito bem. É isso aí. Só o tricolor, né? Vamos lá, seguindo. Tricolor, né? São Paulo! Os representantes. O Mota deu um Mota hoje. Ah, hoje eu vou comentar aqui também. Eu sou São Paulino. Nossa. Vou falar com você. Você é São Paulino? Eu vim aqui no programa, eu falei, pô. Você é chato. Tô de brincadeira. Então fala aí, manchete, aí que a gente vai. Junto com vocês, eu vou comentar. Vai. Vamos aqui ao São Paulo, que tá difícil, hein? Tenta aí segurar o zagueiro Dória, mas tá difícil. O Jorge quer uma grana. São Paulo quer mais um ano de contrato. Um empréstimo, só que tá difícil. O Olympique lá quer uma grana por isso e parece que o São Paulo não tá muito afim de dar essa grana, não. Certo? Ah, você queria falar uma coisa aí? Só uma coisinha? Eu sei lá, porque, cadê o Mota? Ó, tem o Edson Silva, tem o Tolói. Quem mais tem zagueiro? O Rodrigo Caio, que era volante também, que jogava zagueiro? Saiu. Saiu, então. Daqui a pouco também saiu o Denilson, também saiu? É. Então daqui a pouco quem que vai jogar na zaga, hein, Gê? Vai botar o Pato na zaga? Osório. O São Paulo, que tá muito bem, que eu acho que vai ser campeão. E domingo eu como acho... Como assim, meu? Eu acho que vai ser campeão, São Paulo tá... Vai. Ah, é o grande lá em cima, lá. Quem tá em primeiro, daqui a pouco cai um pouco, né? É o esporte, né? Então não vai segurar, com certeza não vai. Agora, olha só. É. Domingo eu colocaria o Wesley pra jogar. Porque o jogador, quando pega o time antigo, até porque os caras babaram tudo nele lá, o cara fala, o Wesley não vai bem, não sei. Ele vai querer jogar bem contra o Palmeiras. Você acha que não, Domênio? Quem é? Não, o Wesley, ele vai querer mostrar. O Wesley vai jogar contra nós? Eu acho que ele vai colocar ele, porque com certeza ele vai querer jogar bem. Você deve ser bem recebido lá no palestra. O que você acha? Eu colocaria ele, vai lá, pode o Wesley. Pode colocar, é um reforço pro Palmeiras. E você acha mesmo? E você, vai ter até faixa lá. Porcaria. E você quer que o Ganso entre ou não? Ah, eu acho que de verdade, acho que o Ganso não devia jogar. É um jogo... no primeiro ano do Paulista, lá, quando o São Paulo perdeu no azar lá... 3-0. Mas também tem que ver que tava com a menos, né? Desde o começo do jogo. Porque mas não importa. Quem mandou bater? Não, tudo bem. Segura que você tá indo pro Silvério, segura. Eu concordo com você. Não, mas é verdade. É que eu tô falando rápido, eu falo rápido, mas também não pode deixar de falar rápido, porque parece verdade, velho. É verdade, Se deixou, eu falo rápido, eu vou falar rápido aqui. Agora olha só uma coisa, entendeu? O que aconteceu? Se tu não tivesse sido expulso, tava 1-0, se não tivesse sido expulso, eu acho que o São Paulo ia empatar o jogo. De verdade. Eu acho, porque o São Paulo ali já tinha dado um chute com o Pato. Ah, entendi. Já tava chegando, então assim, se o São Paulo for com o meio de campo mais rápido, põe Michel Bastos, eu botaria o Ganso no banco, jogaria com o Michel Bastos. Você não tá levando a sério o que eu tô falando, não? Eu tô falando sério, pô. Não. Conclusão. Não, pô. Eu tô falando sério. Conclusão. É isso, eu acho que o meio de campo do São Paulo contra o Palmeiras tem que ser mais rápido. Porque o Palmeiras tem reposição demorada, entendeu? Então nada como Pato e Ganso pra ser mais rápido. Então se você acha, não põe, pô. O São Paulo é favorito pro jogo de domingo? Favorito aonde você tá vendo o Palmeiras? Eu acho que o jogo é no Palmeiras, pô. Tá maluco? Favorito tem que ser o Palmeiras. O São Paulo tá melhor que o Palmeiras no campeonato. Mas quem joga em casa é o Palmeiras, velho. Tem favorito nesses jogos, assim, não? Não, tem sim. O favorito é o Palmeiras. Não acho que seja. Ué, em casa? Não tem, eu sou português. Eu acho. O favoritismo não quer dizer que o time vai ganhar o jogo, gente. Mas o São Paulo, eu acho que ele entra melhor que o Palmeiras nesse jogo. O favoritismo pra mim é uma mais encaixado. Favoritismo pra mim é aquele que leva uma leve vantagem. Se eu tivesse que jogar numa loteria esportiva, eu jogaria, usaria até um duplo, mano. Mas eu colocaria Palmeiras e empate. Você acha que acontece também com o empate? Palmeiras, né? O Palmeiras, fala a verdade, você acha que o quê, mano? Não entendi. O que você acha que vai acontecer nesse jogo, empate? Ah, é difícil um jogo desse aí, viu, mano? sei não, o Palmeiras ainda não encaixou no brasileiro, viu, velho? É, então, por isso que você pega pelos números. É, mas o São Paulo também não me convence. O São Paulo empatou com o Havaí. O São Paulo empatou com o Havaí. O São Paulo tava bem, gente. Ah, tava bem, mano. O São Paulo vinha numa crescente. Empatou com o Havaí. E o goleiro pegando pra cacete. São Paulo vinha de 3 vitórias. Tudo bem, mas acontece, cara. Pode acontecer de você vir de 3 vitórias. Mas não tem um time consistente, mano. Mas a pressão maior é do Palmeiras. Não dá pra ganhar. Sim, o Palmeiras precisa ganhar um jogo, né? Precisa ganhar um jogo. O único time que eu gosto é o Atlético Mineiro. Você não pode confiar 100% nele também. É difícil medir, né? Você pega o último jogo do Palmeiras e o último jogo do São Paulo, é difícil, cara. E é um clássico paulista, né? Se o Palmeiras perder, pode ser que vá pra zona de rebaixamento, entendeu? Mas o Palmeiras pegou o Grêmio lá, né? E perdeu de 1-0, um resultado normal, gente. Perdeu por Palmeiras. É anormal. Nossa, perdemos por uma porcaria, não. O anormal pra mim é o Palmeiras perder pro Figueirense. Isso é anormal. Perder pro Goiás, isso é anormal. Empatar com o Havaí em casa é péssimo. E também acho tão ruim quanto perder. Na minha opinião, não pode. É pequeno. Não. Você falou ontem, eu acho. Pra mim não pode. Sabe? Mas o Palmeiras ele vai ter que ganhar agora do São Paulo, Domênico, pra compensar aquelas derrotas que teve. Puta, em casa. Mano, ele tem que ganhar um monte pra compensar o que perdeu de ponto. Tá. Por isso que a pressão é maior porque do Palmeiras. Assim, é o tipo de jogo que agora o Palmeiras vai ter que buscar na ponto minha contra conta, quem poderia contar. Então, na minha conta pra ser campeão é aquilo que eu falei, é 2 pontos por jogo. Quem tem 16 é os que estão brigando hoje pro título, pode ver. Pode ver, 16 pontos, e que Palmeiras é 8 jogos, 16. Palmeiras tem 9, porcaria. Pô, não dá pra lutar. Tem 9 a menos só, tá vendo? É assim, né? Não, mas é muita coisa. 9 são 3 rodadas. Não, 9 a menos, não. São 3 rodadas. É, não. O Palmeiras... 3 rodadas é muita coisa. 16 pra 9, gente. São 7 pontos na minha conta, se eu não fugir da matemática. Sim, mas são 3 rodadas. Você não consegue isso antes de 3. 7 pontos o Palmeiras perdeu ao longo dessas 8 rodadas. Ele perdeu 7 pontos. Ele deixou de ganhar 7 pra estar brigando por título. Santos perdeu 9. O Santos perdeu um pouquinho menos. 9. Não, o Santos tem 10. 9, o Santos perdeu. O RG sabe. Não, RG... Pra título, é 2 por jogo. Não. O Santos perdeu 9 pontos pra times pequenos. Ah, não. Mas o Palmeiras também perdeu. É isso que eu tô falando. O Palmeiras perdeu. O Joinville lá tinha que ganhar. Desculpa, é que é saco de pancada. Então, Goiás. O Palmeiras não é que perdeu, empatou, velho. Então deixou de ganhar 2 lá. Goiás perdeu 3. Goiás que perdeu o jogo. Então perdeu 3. 3 com 2, 5. E o Figueirense perdeu fora, que tinha que ter... Acho que dava pra ganhar. Tinha que ter ganho, né? O campeão pelo menos empatar, não... pelo menos. Pelo menos empatar, vai. Mas aí você perde mais 2, 3, você faz a ponta. Não perde o jogo. É ponto pra caramba. Agora, é os pontos que estão fazendo falta pra brigar aqui, pelo título. Eu tô olhando a tabela do Palmeiras. Vai pegar o São Paulo, depois pega o Chapecoense em casa. E pega a Ponte Preta lá não sei aonde, lá que ela vendeu o campo. Então, teoricamente... E depois pega o Havaí em casa, vocês têm que ganhar. Teoricamente, podem chegar lá então, na mas é que tá, a Ponte Preta é um time encardido hoje. É ruim. E é fora de casa esse jogo. Não, mas é lá, é um jogo lá na... Aonde? Venderam o jogo lá pra Cuiabá. Ah, venderam? É, já fechou lá assim, com o Fichote, né? Mas é um jogo complicado. O Palmeiras no Paulista perdeu pra Ponte Preta de 1-0 aqui no estádio Palmeiras, viu? Perdeu em casa, pra Ponte Preta. Mas era a terceira rodada do campeonato. Tudo bem, Portugal. Não importa se é terceira, quarta, décima, oitava. Os caras vão. Não pode perder. Não pode perder pra time pequeno. Esse jogo aí, por exemplo, esses 3 confrontos, o Palmeiras tem que fazer 9 pontos. Desculpa. Se quiser brigar por título, se o Marcelo, o que chegou? Marcelo Oliveira, se ele quiser ser tricampeão brasileiro, ele tem que ganhar esses 3 jogos pra tentar ver o que vai acontecer. Vamos então, mas é isso que eu tô falando pra você. 9 pontos. É. Não tô falando isso do São Paulo, não. São Paulo é clássico, você pode... Ah, tem que, lógico, tem que descartar mas não pode os perder. Jogos, os mas jogos não pode perder do São Paulo. Tem que, no mínimo, você tem que empatar. No mínimo, empatar. Não pode perder mais. Não pode perder ponto em casa. Perdeu assim, pra time pequeno, ferrou. O Palmeiras precisa ganhar. Do Chapecoense em casa, que é o outro. Precisa ganhar. Da Ponte Preta em Goiás, onde for. E depois do Havaí em casa, é isso? Esses 9 pontos o Palmeiras tem que ganhar. Mas é por ganhar. Isso, Domênio, que eu falo. Se não ganhar, meu amigo, é pode começar. Que... Aí você fala assim: ah, mas Dodô, falta um. Putz, vai. Porque agora tá no 9, 10, 11, 12 jogos. Serão 12 rodadas de 38. Mas, mano. Mas já por isso que time. É por isso que time como a Ponte Preta não se cria. Nem vou falar a Ponte Preta indo bem. Não era o momento de vender jogo. Time pequeno é uma merda por causa disso. A Ponte Preta, se clube grande já não pode se dar esse luxo de segurar jogador, imagina time pequeno. É, exatamente. Mas é que tá. Mas ela jogando com o Moisés Lucarelli lotado contra o Palmeiras. Mas não tá lotando nem o jogo lá. Mas ela é favorito, velho. Mas é por isso que eu falo. É, Dodô, vai que o Palmeiras ali toma um gol. 1-0, então, a pressão começa. Começa. Se o São Paulo tomar o gol, não. Porque o São Paulo tá bem ali, entendeu? Se tomar gol. Se perder, tá tudo bem? Não é se perder, mas a pressão é menor. Mas se perder, tá tudo bem, se Dodô. Fica tranquilo. Tô só comentando, não fique irritado. Não chora. Vamos lá pro primeiro ouvinte de hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma agilizada. Vamos pro momento sem parar, hein? O que vocês acham? Já vai. Vamos pra 3 ouvintes na sequência? Então é o seguinte, hein? Momento sem parar do Estádio 97, 3 ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar Oficial. 3284-7097, já ouvinte no ar aqui, alô. Alô? Quem fala? Dodô? Ele? Consegui, baralho! Truco! Ó, meu velho, quem consegui, tá falando? Porra. É o Marcelo Batista de Guarulhos, como é que tá? Marcelo Batista, só isso? Não, é Marcelo Alves Batista. Ah, sabia, três vezes sem juros, é verdade. Quantos anos, hein, Marcelo? Tudo bem, quantos anos você tem? É, 2.9. RG? Sim. 2.9 hoje? Hoje, RG. Hoje? Hoje eu não sei, mas ontem meu vizinho lá em Santo Isabel me deixou preocupado. Por quê? Te deixou preocupado? O que ele fez? Por quê, RG? E Batista a cabeça na... Ah, sensacional! Sensacional, hein? Sensacional! Sensacional! Bora. Muito bom. Uma tragédia. A hora que eu virar uma porrada na sua cara, você vai ver que você vai rir torto. Aí você vai ver que é gostoso. Eu não vi agora, porra. Tá bom, e qual é o... Ponto. O qual que é o bairro que você mora? É, vamos ver, o Dom tá aí, o amigão? Não, não tá, velho. Tá o Benjinha, se quiser. Tá no 2. Vamos ver se o Benjinha trouxa aí consegue adivinhar. Isso, trouxa, acertou. Benjinha. Ó, esse cara aqui já merecia ganhar. Benjinha prêmio. Trouxa. Trouxa é o outro. Merecia ganhar. Não, ele foi. Não. Benjinha trouxa. Não, esse não, o Benji. Tá louco? Ele quis dizer que o outro é trouxa. Ah, o outro é o idiota. É, o outro lá, com a ajuda do Bá lá no Google Maps, aí tá fácil. Dia que o Bá morrer, velho. Oh, quero ver como é que vai fazer. Quer dizer que o Bá é morrível, maravilhoso. Oh, fala, ó, Marcelo, vai. Aí, mano. Não, eu sou do Jardim Rosan, lá em Guarulhos. Rosan Guarulhos, você já falou. Ô, Benjinha, Guarulhos. Olha lá, que idiota. Igual. É uma besta. Mas é igualzinho original. Aí ele fica fazendo isso até o outro correr lá pra ajudar ele, né? É um idiota. Ah, e aquela coisa que ele fica enrolando aí, né? Espera, você tá falando em cima. Este bairro, se não me falha a memória, é a primeira vez que um ouvinte liga daí, hein? Olha, porque também tem jardim, não sei o quê, vila, não sei o quê. Não. Ah, pô. Aí juntou, junto bunda branca. Esse aqui que puxa aí o bunda branca fica puxando o saco, aí vira uma novela. Olha, esses dois aqui parecem romance antigo, nossa, parece senhora. Falando no sombra, onde que tá o sombra, hein? Eu tô sentado na porra da madeira. Ah, então tá bom, fica na madeira. Hein? E na peroba. Ah, meu, tá frio, meu. É, tá frio, meu. Esse áudio é bom demais. Lá é peroba, mano. Nem enverga. Ei, mano, lá é peroba. Essa não enverga, não. Madeira de lei, né, mano? É, boa. Essa é a verdadeira peroba. Marcelo, e o time? Opa, é o glorioso Alvinegro da Vila Belmiro. Aí é nóis. Ah, que beleza. Aí é nóis. Maravilhoso. Aí é nóis, aí eu queria aproveitar rapidão aí, só pra aproveitar o negócio do Santos pra ver o que vocês acham. É, mandar uma dúvida, uma pergunta aí, o que vocês acham sobre o Santos. Fala, velho. É o seguinte, com esse lance do Ronaldinho Gaúcho, que parece que tá negociando com o Vasco, o Fluminense quer entrar na jogada, e o Santos com proposta do Porto para levar o Lucas Lima, não era uma boa o Santos tentar investir nessa negociação, não? Dois anos sem patrocinador master, não tem patrocínio na camisa, fazer uma jogada de marketing. Você queria o Ronaldinho Gaúcho? Você quer o Ronaldinho Gaúcho, é isso? Eu respeito a sua opinião, mas eu espero... Que o Santos não repita a idiotice que fez com o Damião fazendo com o Ronaldinho Gaúcho, velho. O Damião foi oda. Não tem absolutamente nada a ver o Ronaldinho Gaúcho. Aliás, eu não sei como é que ainda tem time brasileiro atrás de Ronaldinho Gaúcho. RG, velho. Hoje trazer o Ronaldinho Gaúcho é tão perigoso e arriscado quanto você andar com um pingente de césio. É verdade. O que é césio, hein, meu? Césio é aquela pedrinha lá que fica dentro do raio-x que deu um problemão danado lá em Goiânia. O negócio é o seguinte, velho. Mas Ronaldo quem tá Gaúcho oferecendo hoje, ele é o irmão, mano. Independente, os clubes atiçam. É, o negócio é o seguinte, Ronaldo Gaúcho hoje, gente, é um ex-jogador em atividade. Acabou. Eu comparo o Ronaldo Gaúcho com o Ronaldo Fenômeno, cara. O Ronaldo Fenômeno, quando tava no Coringão, em 2009, ele tinha uma expectativa de poder jogar a Copa do Mundo de 2010. O segundo semestre do Ronaldo Fenômeno, quando ele tava no Corinthians, foi péssimo. Sabe por que foi péssimo? Porque ele ficou sabendo que ele não seria convocado pra Copa. Então ele apertou o F. O Ronaldo Gaúcho, gente, não se iludam. Ele fez aquele primeiro semestre pelo Atlético Mineiro aí, ganhou a Libertadores e tudo mais, tendo a expectativa de que ele poderia jogar a Copa de 2014. Sim, ele tinha essa expectativa, com certeza, RG. Ele falou, vou jogar o fino da bola, tá certo? Os caras não vão ter culhão de não me chamar. Não chamaram. Ele ficou sabendo, tanto é que no Campeonato Mundial, o Ronaldo andou em campo, o Gaúcho, tá certo? No Campeonato Brasileiro, o Ronaldo Gaúcho andou em campo. E dali em diante, ele teve que sair do Atlético, ele tava sem clima. Foi jogar no México, deu piti no México. O Ronaldo Gaúcho voltando hoje pro Brasil, velho. Que tesão que esse cara tem pra jogar bola. O cara não tem mais ambição. Já é rico, nada, já foi eleito o melhor do mundo. Mas você não acha já que no Vasco, que tinha pra ganhar. O Vasco que não tem ninguém, malandro, não ia jogar? Imagina. Ah. Ele ia olhar pro lado e ia falar, tô tocando esse pé de rato, aí o cara não joga nada, velho. Você acha que o cara ia ficar motivado pra jogar, velho? A única coisa que faz um jogador ficar motivado quando o cara já tem essa estrela toda, RG, é a identificação que ele possa ter com o clube. Pega lá o Robinho com o Santos, o Kaká com o São Paulo. Aí eu até entendo. Ah, lógico. O Richarlison com o São Paulo. Eu até entendo que um jogador assim, quando ele tem uma empatia, eu falo, bom, o cara pode ser que venha e jogue bola, como aconteceu com o Robinho, como aconteceu com o Kaká. Agora você trazer, tá ligado, do nada, um jogador que não tem vínculo nenhum com o Santos, tem vínculo nenhum com o Vasco, você acha que o cara vai roer o osso? Um outro detalhe, quando você traz um Robinho pro Santos, ou um Kaká pro São Paulo, e você traz esses caras ganhando o que eles ganham lá fora, ou equiparado, você não vai causar estranheza nenhuma e nenhuma rejeição dentro do grupo, porque o cara é da casa, o grupo gosta do cara. Agora, você traz um Ronaldinho Gaúcho pra dentro de um Santos, ganhando o que o cara ganha, você acaba de ver. Ele vai contaminar os moleques que estão subindo. Tá, é uma porcaria, mano. Mas e não aquele jogo do Vasco, hein, Regeni, de ver de camisa? O Vasco falou que vai ser autossuficiente. É capaz de botar os caras pra pedir dinheiro no farol ali pra pagar o Ronaldinho, mano, não, mas na frente tudo do bem, cada um sabe do calo que tem dentro do sapato, eu velho. Tenho um monte, viu, galera? Se o Vasco entende que quer levar, leva. Mano. Oi. Seguinte, mas hoje no Brasil, por exemplo, um outro camisa 10 aí, o Ronaldinho não estaria mais ou menos no mesmo nível? Fala um outro 10 aí do Brasil bom, jogando aqui no Brasileirão Série A. Hoje, o D'Alessandro, mano. Mas hoje, Renato Augusto, pro tem Santos, 200. Pro Santos fazer esse sacrifício pelo Ronaldinho Gaúcho, tem que fazer pelo Lucas Lima, porra. Para com isso, Ronaldinho Gaúcho, meu, chega. Por que o futebol brasileiro tá essa situação? Não dá mais, não comporta porque, mais, velho. Chega, acabou, porra. Tem o Cajá, tem o Felipe Menezes. Mas não dá, mano. Não. Hein? Felipe Menezes é melhor que o Ronaldinho hoje, mano. É, pelo menos ele corre. Acordar, não faz. O do Goiás tá difícil. Não faz orgia, não faz outras coisas, né, mano? O Diego Souza no Sport rende muito mais. O Ronaldo Gaúcho, ele era banco num time chamado Querétaro, que é a Ponte Preta mexicana. Aí na final, esses caras tomaram 5. Não, não é na que ele final. Era banco. Ele era, mano, era não, banco. Eu vi ele, os dois não, jogos. Portuga, eu vi o jogo. Analise o contexto, saiba o que aconteceu. O Ronaldo Gaúcho, ele tava jogando, ele deu piti ao ser substituído. Então, ele foi embora do estádio, não falou com ninguém, o treinador ficou puto e colocou o cara no banco na final. Nos dois jogos finais, ele foi banco no time que tomou de 5-0 uma final. Mas por indisciplina. Um time que perde 5 numa final, mano. Desculpa, tem que apanhar de gato morto todo mundo até o. Mas, ô, Batista. No banco dos cara. Oi. Bom, eu vou torcer para que isso não aconteça. Mas e aí, o nosso peixe chega aonde nesse brasileiro, velho? Ah, falar sinceramente, vamos esperar essa janela de transferência aí. Porque, por exemplo, o Lucas Lima, que nós estávamos comentando, ele demonstrou lá toda a vontade de ficar no Santos, disse que não ia negociar com nenhum time, mas tem que ver. Às vezes vem um caminhão de dinheiro lá de fora pra levar o cara, sem o Lucas Lima, eu acho que vai ficar difícil. Vamos brigar. Lima vai embora, velho. Não tenha dúvida que vai ser difícil de segurar, né? Ou agora ou mais tarde, mas não vai ter jeito. Já né? foi. Aí é complicado. O Santos não tem força. Mas tem que renascer, né, cara? Também não adianta. Dá pra acreditar ainda em alguma possibilidade de brigar. É assim, a gente tem que torcer e brigar pra ver se chega pelo menos entre os quatro pra Libertadores, com o Giovani jogando bem. O Giovani voltou agora esse ano com bom futebol, que depois do Paulistão do ano passado tinha dado uma caída, já melhorou de novo. Agora o problema que tem aí também é assim, o Robinho também, por exemplo, não renovando, não continuando, depender de Gabigol também não dá, hein? O que mais me preocupa é em acertar aquela zaga ali, né? A zaga não, o conjunto todo, aquela defesa, né? A nossa defesa, rapaz do céu, não é fácil, não, é só emoção ali. Valência esquece, né? Não, Valência, acho que até o final Valência do ano, agora é o. Esquece. Vai ser difícil. O problema ali, na verdade, ali dos nossos volantes ali é que o Santos ainda insiste com aquela história de segundo volante. Que sai jogando, tipo quando o Renato, que pô, tá com 36 anos, o Elano agora já renovou, já tá saindo de novo. Tem que fazer o seguinte: eu na minha visão, tinha que colocar dois burucutu ali na meiuca ali, segurar a onda e soltar os moleques lá na frente, que aí vem de contusão e o Valência. Eu colocar os dois ali pra fechar aquele meio-campo ali na marcação, e aí sim, solta os caras lá pra frente. Giovanni, Lucas Lima, coloca mais um moleque pra correr ali. Aí acho que dá pra tentar pensar alguma coisa nova. Mas do volante saindo aí, e as zagas que o Santos tem, lateral esquerdo improvisado, tá complicado. É, torcer pro Alisson voltar logo, né? Já tá aí treinando, torcer pra se recuperar o mais rápido possível, né? Tá fazendo falta, sim. E que mais você gostaria de falar, velhinho? Suas considerações? Não, queria mandar aí pra vocês um salve aí, satisfação falar com vocês. Pô, faz um tempão que eu tô tentando ligar. Hoje eu liguei umas 5 vezes, ficou chamando. Na hora que entrou no ar, pô, foi show. Vocês são roda da hora mesmo aí. O Dodô é o cara mais imparcial do ar. É só um minuto. Não fala isso. Repete, porque os caras têm que ouvir isso, Marcelo. Meu Deus, é o cara mais imparcial do rádio brasileiro. Vocês têm que entender que eu sou o cara mais imparcial. Jesus, é verdade, mano. Eles não entendem isso. Olha aqui, o ouvinte que manda, rapaz, não é vocês não. Eu sou mais imparcial e o Mano é mais coerente. Além de aguentar você, aguentar o Mano. Mas é verdade, Mano. Doa quem doer, Eduardo. Esse que eu tô com a imagem aí. Meu Deus, velho. Olha, pro Mano eu só tenho um recado. Chupa a Mano. Boa, é isso aí. Vai pegar a Siri no mangue, maluco. Mas chupa. Mano, vai deixar algodão doce na praia. Mas não deixa de chupar. Vai te catar. Falou, Marcelo, obrigado. Velhinho, seu placar pra Inter e Santos, velho. O Santos joga fora, né? É lá na casa de Inter. Mas nós vamos meter sabugo no Colorado lá. É 1-0 pra nós e Caio de Oliveira neles. Ah, tá bom, ué. O Chorolado tá ótimo, hein? É nóis, né? Chorolado. Deixa eu só mandar um abraço pra galera aí. Eu queria mandar um abraço pro meu cunhado aí, o Cláudio Sander, parceirão do futebol. Sander. A galera do escritório lá, a rapaziada firmeza, o Ponda, Matheus, o Everton, a galera do futebol de sábado também, o pessoal firmeza também lá do futebol do Pinheiral. Firmeza. E aí é isso aí, mandar um abraço pra todo mundo aí. Chupa Mano de novo. Boa, é isso aí, Mané. Vai ser mandando abraço pra ele. Ah, respeito ouvinte. Falou, abraço. Falou. É verdade, RG. Respeito ouvinte. Para Salgar Mandeira. Vamos lá, esse é o momento sem parar do estádio 97.3, ouvintes da sequência. Baixe já o app sem parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor sem parar, até no seu celular. Mais um ouvinte ligando e participando por aqui. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o Thiago. Ô, Thiago, tudo bem? Alô? Tudo bem, Dodô? Thiago do quê? É Thiago Ribeiro Macedo. Thiago Ribeiro Macedo. E quantos anos você tem? 28, Dodô. RG 2.8 hoje, bacana, terça. 28, né? É uma duplinha aí, né? Sabadão é 29. Sabadão é 29? Tá chegando, hein? Então, o nome dele dá uma duplinha aí, né? Duplinha? Como assim, duplinha? Se fosse mais cedo, eu ia pedir pra você tocar aquela música. Thiago, tô em cima, tô indo. Sensacional, sensacional. 18 horas e 7 minutos, bicho. É, quem sabe fazer ao vivo. Ô, velho, e o bairro? É, Guarulhos. Guarulhos? De novo, Dodô. Guarulhos de novo, hein? Outra vez Guarulhos. Então tá bom. E o time? Guarulhos. É tricolor. Ó, outro tricolor aí. Tricolor! Oi, por falar em São Paulo, velho. São Paulo me lembrou o Douglas. Eu tô vendo uma notícia aqui no Aldomen. Momento. Ele pode estar saindo do Barcelona e vai jogar no Sevilha, hein? Nossa, brincadeira. Sério mesmo? É, velho. Pô, tá bom pra ele pra cachorro. Porque ela tá sem espaço, né? O Daniel Alves não parou de jogar, mano. Pelo amor de Deus. Alves não largou o osso, velho. Ô, velhinho, só uma questão aí. Claro que você vai falar do seu São Paulo, mas só um questionamento no seu comentário. Hoje foi noticiado que foi preso o presidente de um time lá da Itália, o Catania, da Série B. Por qual motivo? Manipulação de novo, velho. Então eu te pergunto, você acha que tem fim essa coisa, velho? Ou os caras vão parar porque se continuar mexendo o negócio, vai faltar cadeia no mundo? Nossa, isso aí tá... Acho que vai faltar cadeia no mundo, viu, RG? Rapaz do céu, não para, velho. Mas o que difere, RG, a corrupção, quanto mais existe mexe em qualquer lugar do mundo. Mas o que difere, por exemplo, a Europa da América do Sul, é que lá quando o cara faz, ele é preso. Não, mas... Lá quando o cara faz, ele vai pra cadeia. Então, mano, mas esse é o alerta pelo seguinte. Aqui não. Inclusive, eu já comentei isso aqui. Você imagina se nesses times grandes que tem mídia, né, que tá todo mundo em cima toda hora... Sim. Pensa Série B, Série C, Série D, o que não acontece, cara. E o caso, porra, velho. E o caso da Portuguesa, que imagina o que não acontece, cara. Na Itália, ainda foi preso também, junto nesse rolo aí, um empresário argentino, também acusado de fazer o acerto com o adversário. Porque lá na Itália, pra galera mais nova que não conhece, tem muita... Ah, e não para, né? Porque não é a primeira... Não é a primeira... Hoje em dia, lá teve problema lá. Mas lá teve problemas com a loteria esportiva. Inclusive o Paulo Rossi, que marcou os dois gols contra o Brasil na Copa de 82, artilheiro da Copa, campeão do mundo, o cara ficou sem jogar e preso lá na Itália já por causa disso. Então, é uma coisa séria, né? Mais ou menos, né? Porque os caras... Os caras não param, né? Aqui quem foi preso no futebol? Mas ninguém para, Domênico. Não. A Juventus foi parar na segunda divisão por manipulação. Mas quem aqui, qual time, qual dos times foi parar na segunda divisão? Esquece. Quem foi preso por alguma coisa? Aquele juiz foi preso. O juiz lançou livro. Aliás, no Brasil, a Bruna Surfistinha vira filme, o Lula virou filme. Esquece, aqui esquece. Virou filme um monte de gente aí. Ô, velhinho, fala, RG. E o Tricolor, velho? E o Osório? Cara, Osório vai dar jeito? Não vai dar jeito? Qual é a tua expectativa aí? É, então, a expectativa agora é melhor, né? Vamos ver se vão manter ele, né? Que nem já teve o primeiro empate, já o pessoal lascou o pau, né? Na verdade, é tu meter o pau no Osório, né? Os caras não perdoam, né? Não tem jeito, cara. Eu achei que ele deu uma modificada, né? Se bem que tem jogador ali que tem que ainda ser vendido, né? Pô, mas vocês vendem bem os caras, né? Quem você tiraria desse grupo aí que tá aí atual? Ah, Reinaldo, Edson Silva e o Ganso não dá mais, não. O que você fazia com o Ganso? Vendia? E o Pato, velho? Ah, o Pato é aquele tal negócio, né? Ele parece que só joga meio que por status, né? É complicado. Mas... Ô, amigão, com relação ainda à presença do Osório, natural que um cara que seja um estrangeiro, um cara que tá chegando no Brasil agora, ele precisa de um tempo para adaptação, é um cara que tá conhecendo jogadores, ele não fala muito bem a língua, é complicado. A torcida, acho que ela precisa ter um pouco de paciência. Mas você acha que os jogadores vão ter essa paciência com o Osório? Por quê? Primeiro, é um cara que ele gosta muito de fazer rodízio entre atletas. Isso daí fora do Brasil é comum. E o jogador acata. Aqui no Brasil parece que o cara ele compra um lugar cativo no time. Ele quando é substituído, o cara faz careta. O treinador quando faz um rodízio aí o cara também não gosta, porque ele fala, pô, não sou o queridinho da posição. A imprensa não colabora. A imprensa também gosta de polemizar algo onde não existe polêmica. Então é complicado, amigão. Você acha que o Osório vai ter tempo, talvez, para se adaptar ao futebol brasileiro e o futebol brasileiro se adaptar a ele? Ou vai acontecer com o Osório o que aconteceu com o Gareca no Palmeiras? Tudo é questão da diretoria de São Paulo tentar manter ele, né? Porque, assim, a imprensa também gosta de dar aquela fritada, né? Fizeram aquele puta oba-oba, professor Osório e tal. Aí o cara empatou o primeiro jogo, já estão lascando o pau, né? Empatar com a vaidade de casa é besteira, né? O problema é que no Brasil, Portugal, assim como no mundo, existia AC e DC, né? Agora, aqui... É o copo cheio e o copo vazio, né, gente? Aqui é ARS e DRS, né? Antes da rede social e depois da rede social, né? A coisa é complicada. Eu só acho o seguinte, eu acho que, na minha opinião, vendo o jogo de São Paulo no último jogo contra o Avaí no domingo, eu achei que o professor Osório empatou o jogo por não ter conhecimento profundo nem do Avaí, nem do próprio time dele. Óbvio, lógico, né? Ele se assustou quando o técnico do Avaí, o Clay Noca, que não é nenhum gênio, todo mundo sabe quem é Gilson Kleina aqui. Provamos de Gilson Kleina. Ele tomou o gol, o Avaí tomou o gol, que era esperado, ele começou a colocar atacantes. E atacantes de nível muito duvidoso, como André Lima. Ele meteu André Lima no campo. Aí o Osório se assustou, vendo a postura mais ofensiva do Avaí, e colocou o Edson Silva pra fazer uma sobra ali. O Tolói, no gol, o Tolói errou o lance. Acho que ele tava vendo o André Lima pelo Wikipedia, falar, deixa eu ver quem é esse cara. Acho que ele pensou, opa, vai vir um centroavante aí, esse cara aí tem que marcar de perto. Pra marcar o André Lima, com todo respeito, como falava na Varja, mano, a natureza marca. Deixa ele com a bola que o vento pega. Agora, amigo... Deu pra ver lá, Balanço. Ele é ruim, André Lima. A diretoria do São Paulo... Deu pra ver, Balanço. A diretoria do São Paulo fez essa aposta no treinador. A diretoria do São Paulo não pode ser bunda mole, RG. A diretoria do São Paulo tem que bancar o cara. Tem que bancar. Independentemente do que acontecer, se o jogador ficar fazendo biquinho pro cara, se a torcida começar a cornetar, a diretoria do São Paulo, se acredita no cidadão, não pode ser frouxa, não pode ser bunda mole e tem que sustentar a decisão dela. E um outro detalhe. Tem que bancar, né? É lógico. E um outro detalhe em cima disso que você está falando, Portuga. Tudo bem, é aceitável. É claro que o Avaí tinha que jogar tudo. Agora eles vão começar. Todos os times menores vão começar a jogar tudo que pode. Como tudo um gol, tudo que tem. Só que tem um detalhe. Aí também, não é só culpa do Osório se fez ou não fez substituição errada. Jogador do São Paulo também tem culpa. O cara tem que se empenhar mais. O cara tem que entender que dentro de campo, porra, quem tá na frente dele é um adversário que ele tem que. E se impor e tem que jogar mais que esse time. Quer dizer, também não dá pra fazer 1-0 e ficar ali achando que vai fazer 2-3 horas que quer, não, velho. Tem que correr atrás da bola. Mas é, tá, são 11 contra 11. O problema 11, é o seguinte: quer trazer um técnico estrangeiro? Eu bato palma pra quem quer trazer. Só que o seguinte, vamos dar condição. O técnico estrangeiro, de novo, o planejamento não foi correto. Tem que trazer o cara, contratar o cara em dezembro, deixar o cara passar janeiro, fazer uma pré-temporada. Vê direito, o Osório chegou, o campeonato andando. Mas o Garaga chegou, desespero. Campeonato andando. O campeonato andando, não adianta nem cobrar o cara. É tudo espero no que desespero. Ele tenha sorte. Mas o planejamento foi mal feito. É uma pena. É isso aí, velhinho. É. Suas considerações finais, gostaria de falar mais alguma coisa, seus abraços. Pô, falar que vocês são sensacionais aí. Já ouço vocês há um bom tempo. Quanto tempo? Ixi, acho que tem uns 9 anos. É chão, hein, velho? Tem uns 9 anos, inclusive até minha esposa, quando vem comigo junto do trabalho, vem escutando vocês, ela dá às vezes uma cornetada, ela fala, pô, meu, isso não para de falar de futebol. Essa mulher é chata, que só gosta de novela. Manda lavar uma louça. É. Olha o respeito com as mulheres. Pois é, eu vou mandar uma moela aí pra ela, ela tá ouvindo aí vocês. Aí, tá vendo? E boa, vê se garoto. Não... Aí, eu vou mandar, mas vê se não critica mais a gente, hein? É isso aí. É isso aí. Falou, velhinho. Falou, velho. Falou, abraço pra vocês aí. Valeu, parceiro. Um abraço, tudo de bom? E mulher quando começa a reclamar, Domênico Gato? Do cheiro do cheiro do churrasco. Você tá fazendo churrascão no quintal. Aí é ruim. Aí começa a defumar a sala, velho. Começa a encher o saco. Olha só, esse é o momento sem parar do Estádio 97.3. Ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, no posto e até no táxi sem parar em todo lugar. É agora o terceiro ouvinte que vai ligar aqui, olha só. Manda. Alô. Não acredito, caralho! Ai, geme mais! Ai, meu Deus, eu consegui! Tô contente, cara! Desliga e liga de novo! Não, jamais, Portuga, não vou desligar por nada, cara! Desliga e liga de novo! Geme mais aí, gata! Pra ver se funciona! Não vou desligar, não! Deixa é verdade! Manda o nome completo, brother. Ô, Dudu, eu te conheço, Dudu. Aí, Domênico. Por isso que gemeu, Domênico. Graças a Deus você me conhece. Fala aí, meu velho. Meu nome é Edson Alves dos Santos Júnior. Ainda bem, não sou um cara desconhecido. Como é que é? Edson? É verdade, né? Eu te conheci numa festa junina em Santo Isabel. Verdade. Para. Você na minha terra? Eu fui lá e eu te convidei. Ah, é verdade. Lembra? Faz uns 2 anos atrás. É verdade. Lembrei. É, na festa junina. Tem a festa junina do meu amigo lá, como é que chama? O Palito. É, Palito. É verdade. Boa demais. Lembra do Palito, Domenico? Quer dizer que você andava com o Palito, é? Não, você lembra, do Palito, Domenico? É que vocês aqui, você, português, esse desgraçado aí. Não, eu não, essa, menina. Essa praga não, aqui, não. Só leva por trás. Tudo que eu falo aqui, vocês levam por trás. É brincadeira. Leva por trás. É isso aí. Ô, meu velho, e qual é o nome completo? Edson Alves dos Santos Júnior. Edson Alves dos Santos Júnior. E quantos anos? Eu tenho 2.9. RG? É. 2.9. Que legal, a música. Não é música, é o hino. Qual? Qual o hino? O hino. Que hino? Pô, vocês estão ruim de hino. Mas hino de quê? Tem hino. Mas depende, tem hino de quê? Hino do Brasil? Alves Lindão Pendão da Sensacional! Sensacional! Salve o lindo! É o quê, mano? Salve o lindo Pendão da Esperança. Isso é hino do quê, mano? É, da bandeira. O hino da bandeira, né? Ó, os caras estudaram. É, e qual que é o bairro que você mora? Todo no Jardim Sapopê. Jardim Sapopê, também. Quem vai morar? Ele lá conhece. Eu morei aí. na Barreira Grande. Bem perto da Barreira Grande. Igual, né? Igualzinho. Esse pico aí é zoado, hein, mano? Você não vai lá, não? É, não, não passo. Não vai nesse pico? Eu passo longe disso aí. É, né? Mas tem medo de lá? Eu prefiro ir lá pro Iraque, lá na Europa, lá, mano. Esse lugar aí. Ah, legal lá, ô. Tá louco. Confidência Mineira. É legal ainda. É ruim a coisa aí, velho? É, Mano Brau, aqui é Nárnia. Mano, olha, Nárnia com os dragão é mais tranquilo que aí, mano. Você tá louco. Porra, velho, tá feia a coisa não, hein? E o time, qual complicado. Time que você torce? Que time? Eu sou Palestra, Dudu. É nóis! Palestra! Nós, Verdão, é nóis. Verdão, é nóis. E aí, velhão? Tá gostando aí? Gostou do treinador novo que chegou? É, a gente deu uma perspectiva boa aqui, né, com o Marcelo. Tá ruim aí aonde você tá, velho, não tô conseguindo te ouvir direito. Tá falando mais que a zaga do Parmeira. Tá falando mais que a zaga. É tão longe que tá até fuso horário. Você tá na rua, velhinho? É, mas tá ruim, viu, velho? Não dá, vai dar pra gente conversar, hein? Tenta se localizar aí, legal, é se estabelecer aí. Que até quando liga o Parmeirense acontece. Bora, tá até ruim, é verdade, boa. Olha, a gente vai falar do Verdão, o cara entra com uma ligação ruim, velho. O problema do Parmeira é espiritual, viu? Já... Por quê, vó? É espiritual, nada dá certo, AGP. Calma, vovó, calma. Vai dar certo, calma. Ah, mas não tá dando, arruma vai o estádio. Vai dar, aí o que acontece com o estádio? A grama fica porcaria. Calma, vai ser. Aí arruma o time, aí perde do Goiânia. Caiu a ligação. Olha, eu fazer uma oração. Vocês acham que valeu essa ligação ou vamos pra outra? Não valeu, vamos pra outra. A GP, ó, deixa eu dar só uma ideia aqui rápido para todos ligação, os palmeirenses. Então. Todos os dias da semana, quando for 19h14, ajoelha e faz um Pai Nosso. Igual a Barcelona lá? 19h14. É porque é a data de nascimento do Palmeira. Ah, entendi. Então, isso horário, é simpatia? É, igual os árabes fazem com o tapete, a gente faz esse horário. E você faz 19, você faz isso? O que é isso aí? 1914, foi a época que Palmeira nasceu. Ele transformou 19, a data em horário. Ele não 19, é ela. Quer você detona a imitação do Dodô, agora fala que eu sou ele. É que você tá eu com a voz... Eu não vou mais, você tá sendo vingativo, viu? É que você tá com a voz tão grossa. 1914, tá bom. Tá. Ajoelho e faz um Pai Nosso. 1914, deixa 1914. Daqui a pouco eu vou fazer isso aqui. Tá bom? Vamos lá, mais um, vai, vamos lá. Terceiro ouvinte do Sem Parar, do Momento Sem Parar. Vamos ver aqui. Alô? Que momento, hein? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Thiago? Ih, mais uma ligação ruim, velho. Ruim, hein? É. Vamos comprar um telefone novo aí, gente. Thiago do quê, Thiago? Oi, melhorou? O problema não é a liga, não é o telefone. É os caras que ligam no Viva Voz. Não, o problema não é nem isso. O problema é a nossa... A nossa telefonia do Brasil, que é uma porcaria. O governo tá investindo em comunicação. Nossa, eu tô vendo como tá investindo. A pátria é cuidadora. Não pega em lugar nenhum. Ô, velho, manda o nome completo, vamos lá. Thiago Carvalho Melo. Quantos anos, Thiago? 3.3. Ah, não vou falar que ele é de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Não, cara, meu pai, senhor Cristo, Domênico. É verdade. Domênico, mandei uma celular. Lá, hein, hora pra melhorar a coisa, Domênico. Por favor, hein? E 3.3, hein, RG? Como é que fica? Eu vou dizer um negócio. Carvalho Melo, hein, RG? É perigoso, Domênico. O quê? Perigoso? Como assim perigoso? Carvalho Melo? Se o cara erra esse nome. Ah, é? Carvalho Melo. Ah, entendi. Sensacional. Rapaz, não pode, tem nome, né, de deputado. Vote Carvalho Melo. É verdade. E o Carvalho Melo. E o bairro? Qual que é o bairro? Aqui é Vila Santa Catarina. Santa Catarina? Beijinha. Vila Santa Catarina. Conhece ou não? Eu não preciso nem da produção. É aí perto dos aviões. Ah, sensacional. É louco, velho. Olha. Se fosse assim era melhor, viu, RG? Se fosse assim, você falou, era melhor. É, salvava. É rápido, né? Mas não salvou. Olha, eu pediria pra vocês não mexerem com o filho dos outros. Ó, pronto. Já. Mexeu com o enteado. Fico chateado. Mexeu com o enteadinho, pronto. E quiser. Ah, tá bom. Tá tudo bem com a dona Rerê lá? Tá tudo bem. Deixei ela dormindo, dei uma canseira forte. Feito a mãe do cara. Deu uma canseira forte lá, deu uma canseira forte. Agora eu estou com um fetiche novo. Ah, é? Qual fetiche? Eu ponho na cintura dela aquele Abe Swing pra ficar tremendo tudo. Ai, ai, ai. E o time, brother? Qual que é o time, Thiago? Aqui é o virtual campeão brasileiro 2015. Opa, como assim, velho? Tem 20? Ah, tricolor, né, mano? Não, para. Tricolor, para. Tá de fogo, velho. Tá de fogo. Tá de fogo, velho. Nós vamos com tudo aí. Estamos na vice, mas vamos pra cabeça aí. Mas você tá acreditando mesmo que esse elenco é suficiente, mesmo perdendo esses caras aí? Rodrigo Caio, Paulo Miranda, alguns até reforço embora. Agora, o Rodrigo Caio, por exemplo, era útil. O que você pensa dessas modificações aí? Ah, pois é, eu acho que o Rodrigo Caio foi o único aí que vai fazer falta, né? Que jogava como volante, como zagueiro. Mas o resto que foi embora aí não faz falta não. E pelo nível que tá o Campeonato Brasileiro, eu acho que São Paulo tem, tem elenco sim e vai, vai pra cima aí. O Osório vai levar um tempo aí pra, quem mais... pra arrumar o time, mas vai conseguir aí sim. Quem mais você mandaria embora? Além desses que já foram, se você fosse o diretor de futebol do São Paulo, quem que você mandaria embora também desse grupo atual? Ah, eu acho que Reinaldo e Edson Silva, pra mim, são os que não dão não. Tem que reforçar a zaga, né? Porque hoje tá, vendeu aí dois zagueiros, né? Não daria pra mandar agora, mas mandaria esses dois. Se fosse pra escolher, seria os dois aí. Mas, ó, amigão, até onde a torcida do São Paulo pode confiar no time, achar que talvez o São Paulo possa buscar esse time, o título do Campeonato Brasileiro? Porque o São Paulo é aquele time que muitas vezes aí ele tem uma sequência aí, sei lá, de dois, três, quatro, cinco jogos bons, mas depois aí também tem uma sequência de três, quatro, cinco jogos ruins, RG, que acaba deixando o torcedor na dúvida. O São Paulo tem um elenco confiável ou não tem, amigão? Não é confiável não, viu? Mas eu acho que pro nível do futebol do campeonato dá pra levar, assim. Os outros times também não tem muito elenco confiável, não tem muita sequência boa, né? Inclusive o Sport aí que tá em primeiro também vai cair. E aí o elenco do São Paulo vai conseguir levar esse título aí pra gente. Então, mas você entende que é possível ter tempo, porque a sequência do brasileiro, ela é cruel, né, velho? Ela é pedreira. O São Paulo pega Palmeiras agora, depois pega Atlético Paranaense fora e depois volta para pegar o Fluminense. Quer dizer, também não dá para ele, não tem esse respiro todo não, né? Tem que se achar rápido, tem que se achar logo, né? E a gente perdeu uma chance aqui contra o Avaí, né? Eram três pontos que estavam na manga e... Pois é, pois é, esse é o problema, essa é a questão. Mas quando o Palmeiras recupera, né? O Palmeiras é fraco, né? Você pode até achar mas... fraco ainda que não se achou, mas vocês vão jogar na casa dos caras. A última vez que estiveram lá, eles tomaram três. Três nabas lá, hein? Mas aquele jogo foi atípico, né? Começamos com a menos já, né? Mas aí foi o zagueiro que bateu, né? Aí foi expulso que deu porrada. Agora, velho... Mas eu acho também que o São Paulo é favorito pra esse jogo aí contra o Palmeiras. O Palmeiras mesmo jogando em casa... eu acho que entra, né, mano? Entra como favorito. Sim, não dá pra cravar que depois do jogo, RG, o São Paulo vai conseguir mesmo vencer. Mas antes do jogo, se tivesse que apostar num clube pra vencer, entre empate, Palmeiras e São Paulo, eu apostaria no São Paulo. Sabe por que São que eu Paulo vou te explicar? Vive um momento melhor. Eu iria de duplo. Sabe por que eu vou te explicar que eu sou pé atrás? Porque o Palmeiras, o São Paulo, contra o Avaí em casa, ele era mais favorito do que é contra o Palmeiras fora. E não conseguiu confirmar. Contra o São Paulo e Avaí em casa, o São Paulo era muito favorito. Mais ainda do que o jogo contra o Palmeiras 10. Fora. E ele não conseguiu confirmar. Então o time do São Paulo também, eu vou falar uma verdade pra vocês. O Souza, jogando de primeiro volante... Tem o Michel Bastos, é bom jogador, mas sinceramente, cara, não dá pra você confiar. Não tem um time nesse brasileiro, não sei se o ouvinte pensa diferente, que seja 100% confiável. Quem que você vê como adversário do teu time, já que você acha que o seu vai ser campeão? Quem que você acha que vai brigar com vocês aí? Olha, eu concordo com você, viu? É difícil ter um time hoje que tenha um elenco confiável, é o que eu tô falando. O nível tá baixo, né? Eu acho que pode concorrer com o São Paulo aí, apesar de estar mal, é o Inter, que pode recuperar aí, né? Agora você atribui esse tá baixo, esse tá ruim, esse, pô, os caras não estão nem aí. A título do quê? É falta de grana ou é porque os caras realmente, tecnicamente, realmente já eram, velho? Eu acho que os caras bons mesmo que jogam futebol vão pra fora, né? Acabam indo pra fora. E o que fica aqui no Brasil é isso daí mesmo. O time do Brasil é isso daí. Tá certo. O que você há de fazer, né, RG? Infelizmente, hoje o futebol brasileiro acaba sendo refém. Antigamente os brasileiros falavam, não, vamos temer só a Europa. A Europa é o bicho papão do futebol brasileiro. Porque daqui a pouco a Europa vem aí e vai levar todo mundo. Hoje, RG, se não for a Europa, você tem a Ásia, tá certo? Você acaba tendo países aí que não tinham tradição. Abriram novos mercados. Por exemplo, a China hoje é um mercado que vem aqui e pega jogador brasileiro. Abriram novos mercados, lógico. Você tem lá, a Índia é um país hoje que também vem aqui e pega jogadores brasileiros. Você tem outros lados aí, RG, como Ucrânia, como Turquia... Você fala, não é o top lá da Europa, tá certo? Você fala, tá lá no cantão, lá ninguém liga. Mas hoje vem aqui e surrupia jogador brasileiro, cara. É dinheiro, né, cara? É complicado, velho. Infelizmente, o futebol brasileiro hoje, ele sofre. Tem que contar de todos os lados. E a sucata, que a gente ainda quer aproveitar um caldo, ela vai pros Estados Unidos. Por exemplo, o Robinho tem suas propostas pra lá. Tem o México, do Querétaro, tá querendo levar ele também. Agora, eu vou te falar. Um time que eu acho, eu respeito o ouvinte aí. Daqui a pouco até a Jamaica vai tirar jogador. O Internacional, eu acho bom time, mas o Internacional... O Internacional tá com a cabeça na semifinal da Libertadores. Eu acho que o time que tiver um pouco de paciência com o técnico, não mexer com o Levir e continuar jogando, e assusta o Atlético Mineiro. É claro que não é muito requisito. Eu achei Atlético e Flamengo tudo, mano. É. Eu vou te falar, 2-0 saiu lindo, hein? O Flamengo. Saiu de graça. Saiu bonito pra cacete. O Atlético foi lá com autoridade e meteu o tapa na cara. Só que também perdeu do Atlético Paranaense. Não conseguiu vencer o Cruzeiro. Não, mas não, aí... a gente não pode confiar tudo muito. Tudo bem. Aí a gente fala... Oi? Não tive uma rigoridade no campeonato. Não. É porque você fala que tem a camisa, tem que respeitar, é o Flamengo, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas é aquela situação. Não é referência no momento. Sim. Né? O futebol do Flamengo não é referência para nada no momento. Assim como o Vasco, tem camisa, tem peso, blá, blá, blá, mas não tem futebol no momento, quer dizer, não segura a onda, entendeu? Então é complicado. Bom, São Paulino, e esse teu palpite para palestra e tricolor? Ah, eu acho que vai ser difícil aí. Eu também acho. E como o Osório, nesse último jogo aí, para mim, retrancou o time e fez aquela iaca no final, eu acho que vai ser 2-1 só. 2-1 só. Quer mandar um abraço? 2-1 Verdão, boa. Quer mandar um abraço pro pessoal do futebol de quarta-feira, do futebol da Assunção, pessoal que joga e assiste rádio aí, que ouve a rádio, né? E assiste e, também. E eu amo ela, pra minha esposa também, pra Fernanda aqui também. Amo ela. Qual que é o nome da esposa? Fernanda. É, Fernanda, hoje é dia de ver a cabeça do bacalhau, hein? Ah, hoje a coisa engrossa, hein? Né, Gê? Oh. Então tá bom. Falou, meu velho, um grande abraço, viu? Tudo de bom. Um abraço, você show de bola o programa, assista aí. Valeu. Faz 3 anos e vocês aí. Um abraço pra vocês. Um abraço, muito obrigado. Valeu. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Foi o momento sem parar, né, Sombra? E agora quero falar pra você sobre mais uma maneira pra você usar o seu sem parar. Agora, você pode pagar táxi usando o seu sem parar. Toda a facilidade e agilidade que você conhece. Agora, no aplicativo Sem Parar Táxi. Por exemplo, outro dia eu tava na casa do Mano, né? Tava lá, assistindo lá um filme, jantando com a galera, beleza, aí chegou na hora de ir embora. Esqueci minha carteira, tava sem cartão de crédito, tava sem dinheiro. E o Mano, preguiçoso que é, não queria me dar carona, porque a Vila Maria fica muito longe de tudo. Então, meu amigo, eu lembrei, tinha o Sem Parar, o aplicativo do Sem Parar Táxi no meu celular. Aí é moleza, eu não precisava nem registrar o cartão e nem dinheiro. Você sabe por quê? Porque a conta das corridas vem direto na fatura do Sem Parar, junto com as passagens de pedágio e estacionamento. É fantástico. O Sem Parar é assim. Está sempre com você, aonde quer que você vá. Agora, até no táxi. Sem parar em todo lugar. Verdade, sem parar em todo lugar, meus amigos do Estádio 97. E agora, deixa eu dar um recado importante de HDI Seguros, né? HDI Seguros é de bate-pronto, né? Olha só, eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Você que tá na sua casa, você que tá agora no seu carro nesse trânsito desgraçado que sempre tem, né? Ou você que tá no teu trabalho. O que vale mais, hein? Seu carro ou seu tempo, hein? Olha, por mais valioso que seja o seu carro, certamente eu vou dizer que é o seu tempo. Porque foi aproveitando bem o seu tempo que você consiga comprar o carro. É ou não é? Então, por isso, a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Porque bater o carro? Simples. Só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto na hora. É, porque assim você aproveita melhor o seu tempo. E aproveita por mais tempo também o seu carro, já que ele não vai ficar parado na oficina. Aquela velha história, né? Esperando o vistoriador passar, né? Pra provar o orçamento. Nada disso, hein? Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Então, olha, escolha a HDI, a seguradora do seu carro, do seu tempo. A HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97, também nome de Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e se inscreva. Em nome do consórcio Honda, todo ouvinte que ligar dizendo chegou a sua vez, consórcio Honda, leva um lindo boné. E tá rolando a nova promoção aqui do Estádio 97. Categoria de base do Estádio 97, temporada 2015-2016. Nós lançamos essa promoção ontem aqui dentro do programa Estádio 97. Os ouvintes, pelo que eu tenho visto, já aprovaram bastante essa nossa nova promoção, vamos dizer assim, viu, RG, meus amigos? Sim. Porque é o seguinte, a categoria de base é pra você, de repente, fazer parte aí da nossa categoria de base do Estádio 97. É, a gente vai ter a nossa peneira, como sempre acontece nos times grandes, né? Temos as nossas peneiras. Aí você fala assim, mas peraí, peneira, base, como é que é esse troço? Explica pra gente. Então é o seguinte, funciona assim a nossa seleção. Você vai acessar agora, 97fm.com.br/base. Vai preencher o cadastro que vai ter por lá e enviar um vídeo de no máximo 15 segundos. Sim. Vestindo a camisa do seu time e justificando. Por quê? Por que que você merece fazer parte aí do time de suplentes aqui do Estádio 97. Suplente. Quando algum dos integrantes for folgar por algum motivo... Por exemplo, o folgado hoje do... Pois é, Benjamin, do Nariga. Ó, o Benjamin já não tá aqui, né? Isso. E eu não sei se ele vai vir ou não, mas vamos supor que ele... Falou que ia atrasar. Então, nesse caso, não. Mas vamos dizer que o Benjamin não viesse. O Bunda Branca. Por exemplo, Sombra. Isso. Sombra não veio, tá viajando. Teve tá viajando. Viajar. Foi fazer um trabalho pra rádio, não é verdade? Isso. Tá lá, foi, ou foi por outro motivo, foi sentar na porra da madeira. Foi com ele. Não é verdade? Então, o Sombra... Ah, mas é verdade. E aí a gente vai trazer o suplente São Paulino, o Rebrandão Zomar, que vai estar no lugar do Sombra, substituindo o Sombra. Exatamente. Tá vendo? Pô, de repente um integrante faltar também, né? De repente um integrante pode estar de férias, aí, gente. Exatamente. Aí o cara vai vir aqui. Sim. Vai vir aqui fazer as férias do Portuga, por exemplo, do Sombra, do Rude, do RG, do Mano, eu, ou de repente o Benjamin. Um dos integrantes aqui, ele vai fazer a parte nossa aqui, tá bom? Vai defender o seu respectivo time e vai ser tudo ao vivo aqui, vai estar ao vivo que nem nós estamos aqui ao vivo. Diferente do Palmeiras, a gente vai usar a categoria de base. Vamos usar, exatamente. Diferente de muitos times, não só o Palmeiras. São Paulo já não usa mais também, o Corinthians não usa. Nós vamos usar a nossa categoria de base aqui, viu? Então mostre seu talento com as palavras e concorra. Acesse 97fm.com.br/base, vai preencher o cadastro e vai enviar um vídeo de 15 segundos no máximo, tá bom? E vai, claro, né, vestir a camisa do time e dizer por que que você merece fazer parte do time. Só isso. O prazo para as inscrições vai até o dia 31 de julho de 2015. Temos mais de um mês para você mandar o seu vídeo. Participe 97fm.com.br/base, certo? É, boa. Bom, ô vovó. Oi. Colocar o seu quadro agora, o que o senhor acha? Ai, vamos, obrigado, a vó fica feliz. Fica feliz? Vou avisar o Alfredo que tem aqui, ligar. O vó Olímpia Show, é isso? É, né? O Leite Show. Leite Show? É, com leite. Vamos ouvir então o quadro da vovó, agora aqui no Estádio 97. Vamos ouvir, vamos lá. Vó Olímpia Leite, desnatado show. Hoje a vó vai ensinar a fazer uma sopinha de alcachofra. Alcachofra, sua velha! E sopinha é coisa de idoso, meu Deus! Ó, pega as alcachofra com casca mesmo, viu? Ó, e põe tudo na água. Mas, vó, isso daí que a senhora pegou é um pimentão, hein? Não é uma alcachofra. Ah, é verdade, peraí. Olha, deixa eu tirar aqui ela. Tirei o pimentão, agora vou colocar o alcachofra. Meu Deus! A velha colocou a mão dentro da panela! Que nojo! Ó, e pra experimentar essa sopinha, nós está recebendo aqui hoje? Nós estamos recebendo! Isso, nós tudo aqui, eu, você, o diretor, estamos recebendo o querido Carlos Nascimento. É um enorme prazer estar aqui hoje, até porque estudos apontam que pessoas com mais idade tendem a cozinhar melhor. E você, gosta de alcachofra? Fala a palavra direito, velha, cara! Eu tenho alergia à alcachofra. E estudos apontam que 4 a cada 5 pessoas com alergia a algum alimento passam mal depois de comê-lo. Meu Deus, hein? Isso aqui não é jornal pra você responder tudo igual manchete! Meu Deus! E na Flórida, assistente de palco é morta após desrespeitar convidado do programa. Luísa voltou do cara. Não, essa é a outra, é a antiga. Então vem pra porrada, hein? Eu não tenho medo de você, não. Vou tirar um soco no pique. Ó, melhor acabar o programa. Vocês estão brigando aqui. Nascimento, a vó te adora, viu? Leva a sopinha pra viagem. Então, um beijo, ó. Beijo pra todo mundo. Obrigado. E fiquem agora com o Jornal do SBT. E logo depois, Chaves. Olha, sopa já é ruim, fresca. Imagina pra viagem. Escalação. Vó Olímpia Leite, desnatar o show. Ah, sensacional, sensacional. É, mas o Valoninho não respeita ninguém. Ah, muito bom. Mas você deixou o Valoninho louco. Vai deixar ele doido, hein? Ele já é assim, já, viu? O bonequinho do Dodozinho já. Não, eu não. Não, quebrou. Eu sou imparcial, eu. O bonequinho quebrou. Ah, o bonequinho? Vocês fazem mau juízo da minha pessoa com esses bonecos aí, viu? É. É uma homenagem. É homenagem? Você vai ver que os ouvintes, como eles falam aqui, que eu sou imparcial. Ah, você é, eu também fica... acho. Então, você fica com esse negócio aí, ó, quer ver? Tirando falando do Palmeiras, você é imparcial. Não, Domênico, eu sou imparcial de qualquer time. Domênico, e antes de você começar a ler as manchetes, aí as pois notícias não. Dos ouvintes, você vai fazer o quê? Você vai ler notícias do site? Vamos ler. Não, pode ler, mano. E-mails pode, de ouvintes. Não, eu vou pros e-mails. Vai, mano, mete ficha aí. Não, mas, ô Domênico, hoje aconteceu um fato aí que tá preocupando a seleção uruguaia. O pai do Cavani acabou se envolvendo lá num acidente aí que acabou matando um motoqueiro, né? Acabou matando um motoqueiro lá no Uruguai, uma cidade é 500 quilômetros de Montevidéu, e o Cavani tá meio que sem ambiente lá, o cara tá perdido, o cara tá chorando pra diabo, aí parece que ele tá deixando aí a seleção uruguaia, tá tendo uma campanha no Uruguai pra que ele não abandone a seleção uruguaia, que já tá capenga na Copa América. Se o Brasil tá capenga, imagina o Uruguai, velho. Nossa senhora, os caras não marcam gol. Se sair o Cavani, que já não tem o Suárez. Se sair o Cavani de vez, velho. Aí a coisa vai complicar pro Uruguai. Fica feia então, coisa. Querendo ou não, Domênico Gato, tem uma campanha lá no Uruguai pra que ele não deixe a seleção uruguaia. O pessoal tá fazendo aí, talvez o possível pra que ele permaneça, RG, mas é complicado. Você vê seu pai preso. Seu pai acabou matando um motoqueiro. Acidente com vítima fatal. Sem contar, porque tá todo mundo sujeito a se envolver no acidente. Mas da forma como o pai dele tava, Domenico. Mas lá a lei é diferente, mano, não. Você sabe, não? Você sabe, do Sul. O cara tá preso, ele foi detido. Mas é complicado, Domênico Gato, porque o agravante é que o pai dele tava chumbado, velho. O pai dele tava de fogo. Aí é complicado. Mas pode falar, você bebe qualquer coisa, cara. E pega um carro. Ah, não é possível, né? Não pode fazer isso. As pessoas não aprendem, né? Jeito, velho. Olha, vou dizer. Facilita, né? Facilita. É muito estúpido pra fazer. Facilita porque acha que é importante, facilita porque acha que tem poder, facilita porque acha que, porra, é dono. Pra vocês que estão nos escutando, não tem essa, foi só um golinho, só tomei uma dose. Não adianta. Não pode, não pode, velho. Se você quer beber, cara, não vai dirigir. Não tem jeito. Dorme lá na rua. Vai, pega o eu. Pô, tem o aplicativo sem parar do táxi aí, cara. Né, RG? Pega, baixa o aplicativo sem parar do táxi e pronto. Tem, cara, todas as facilidades pra não se complicar, não, mas se o complica. Pessoal gosta. E sabe por quê, velho? Você quer beber, quer se matar, quer pegar o duro é que você pode ferrar outra família. Ah, acaba, né? Pode ser, esse caso, aí que nem o mano contou, né? O pai matou um motoqueiro, vai saber o que aconteceu. Se o motoqueiro tinha alguma culpa ou não, mas ele matou um cara, você tá bêbado, você já perdeu a razão. Já perdeu, já deu a partida num carro de fogo, velho, você já perdeu a razão. É igual o idiota lá do Vidal. O atleta da seleção chinesa. Quase se matou, né? Não, se ele se mata, eu não tenho dó. Ele que se lixa. Mas o problema é ele vitimar alguém. É isso que... Querendo ou não, Domênico Gato, o cara aí tá fora de si. Ele poderia ter comprometido a vida da mulher dele. Ele poderia ter comprometido a vida do cara que ele fez capotar o carro. Verdade. Certo? Então é complicado. Eu acho que mesmo quando... Por exemplo, o RG... todo mundo fala, mas pô, nos Estados Unidos... A gente tem como parâmetro, vamos lá, o UFC. Ele tem lá o John Jones, que era o campeão. Era o detentor lá do cinturão. Véi, o cara se envolveu numa batida de carro, RG número 2. Ele tava lá com indícios de embriaguez. Ele tinha vestígios de droga dentro do veículo dele. O que o UFC fez? Caçou o cinturão do cara. Acabou, aqui não. Aqui, se vai lá, aquele trouxa daquele Vidal. Ele sentou na mesa lá na frente do monte de chileno lá que tava aclamando pra que o cara fosse solto. Ele falou, eu peço desculpas, eu não quis fazer mal a ninguém. Começa a chorar, todo mundo pinta o cara de coitadinho. Mas, ô, mano, ele tinha que ser afastado pela Confederação Chilena. Ele devia estar preso. No Brasil, já dei, já comentei aqui. Ah, a sim, dupla sertaneja. Matou o cara e foi contratado pra fazer propaganda, porra, da... Conscientização. Não pode, cara. Essas coisas... Não existe. E não é só famoso, não. É toda questão. Eu tô dando um exemplo. Você quer maior exemplo que o famoso? Não. Matar, encher a cara, matar e ainda vai fazer propaganda. Todo mundo vai fazer propaganda. Todo mundo tem direito de errar. Mas pro cara pegar um carro e sair bêbado na rua, tem que ser muito filho do mar. Já entendeu? Olha só, gente. Quero dizer o seguinte pra vocês, mudando um pouquinho de assunto. Daqui a pouquinho, RG, daqui a pouquinho. Quando é? Logo mais. Não sei. Quer pôr um horário? Quero. 19 horas, tá bom? Ótimo. 19 e 12. 12. 19 e 12. 19 e 12, porque 19 e 14 eu preciso fazer uma reza. Isso, reza da vovó. E os ouvintes são tudo aqui você, junto, hein? 19 e 14, tá? 19 e 14. Mas tem que ser todo dia? Aí, vamos ou ver. Pode ser? Não, vai uma vez por mês, aí se não resolver... Uma vez por semana. Tá. É tudo virado em direção do Palestra Itália. Já que você falou, hoje nós faz hoje. Ó, e só deixa eu falar uma coisa. Uma vez por semana e, pelo amor de Deus, não pode ser segunda. Sim, exatamente. Segunda, tá bom, hoje pode, terça-feira, tá bom. Ó, então, vovó, é o seguinte, daqui a pouquinho, nós vamos... 19 e 12. Quem não sabe que estou no artista, tá bom. Posso provar. 19 e 12 não dá, Portugal, sabe por quê? Porque o que eu vou falar agora vai demorar mais de 2 minutos pra gente fazer. Então, 19 e 9. 19 e 1, pronto. Como a reza é rápida, 19 e 15. 19, 14, a rezinha. Passa a reza. É uma reza, é um Pai Nosso, né, vovó? É um Pai Nosso. É. Então tá bom. Deus tem 19, 15, RG, marque aí. 19, 15, nós vamos fechar a promoção da limusine do Estádio 97. Ah. Tributo ao Mito. Onde nós vamos levar, são três ouvintes, né, Bá? Três? Sim. Três ouvintes, junto... É sexta agora, viu, RG? Sexta-feira é limusine. É, já tá chegando aí, meu. E o jogo lá no Morumbi é sexta também. Então, assim, aliás, muito obrigado a todos que participaram do leilão, né? Porque tem a ver também o leilão que aconteceu, onde nós arrecadamos quase 9 toneladas. 8.910. 8.910 quilos de alimentos não perecíveis. Obrigado a todos os ouvintes que participaram. Inclusive, deixa eu mandar um abraço aqui pro Diogo Modena Rios, Silvio Gadiani Dantas, Jorge Queiroz Filho e Danilo Coelho Nunes. São os caras que ganharam os leilões aí, respeitando o primeiro, segundo, terceiro e quarto leilões que aconteceram aqui dentro do Estádio 97, né? Sim. E arrecadamos uma boa quantidade de alimentos que vai ajudar muita gente, muitas instituições aí, não é verdade? Então é o seguinte, daqui a pouquinho, 19h15, RG. Sim. 19h15, vão fechar aí a promoção limusine do Estádio 97. O Thiago já tá aqui, né? Boa. Não, aí, o Thiago. Grande tá aí, Thiago. Certo? Certo. Aliás, deixa eu agradecer aqui, mandar o apoio aí da Paris Vegas, né? O Thiago da Paris Vegas, aluguel de limusines. Ligue 4306-3076. Do pessoal da Passaporte FC também. E boa, da Carole Trans, né? Que o pessoal tá guardando tudo lá e vai fazer a entrega. É. Carole Trans na Ligue 2231-2903. Como é que é? O Thiago da Carole. Thiago da Carole Trans, né? De boa. 2231-2903, tá bom? Então é o seguinte, vamos ler algumas mensagens daqui a pouquinho. Bora. A gente vai fazer esse fechamento aqui, tá bom? Quem mandou aqui? Diogo Bernardo. Boa noite, amigões. Dodô, parabéns pela imparcialidade. Aí, tá vendo? Aqui, tá aqui. Como não dá? Não dá. Diogo de Guaianazes. Primeiro, o cara tem que se definir se o nome dele é Diogo ou Bernardo. Diogo Bernardo não dá. Nossa, é um Diogo Bernardo, mas ele pode ser qualquer coisa. Não. Pode ser. Diogo Bernardo não dá. Eduardo Macedo. Dodô, o Motinha ficou com inveja do Sombra e foi sentar na porra da madeira também. Mande um abraço pra galera aqui da Volkswagen Anchieta, que fica ligado em vocês. Tá certo? O Edu Tricolor aqui. Boa, Edu. Boa. Ai, Domênico, sou corintiano e você é tão imparcial... como é que é? É tão imparcial o quanto o Palmeiras é bom. É isso aí, Fábio Corrêa que mandou aqui, tá vendo? É os ouvintes que falam. Olha, Domênico. Aqui, ó. E se você for tão imparcial quanto o Palmeiras é bom, o Palmeiras vai cair esse ano. Você não é imparcial porra nenhuma. Domênico é imparcial. Não é, Domênico, não é. Olha, eu acho que você é tão imparcial, Domênico Gato, que tá sendo agredido pelo Portuga. O Portuga merecia agora um cartão vermelho. Não, obrigado. Vou dizer uma coisa pra você, mano. Eu nunca fui tão ofendido pelo Portuga, que é meu amigo. Eu acho, do nada. Como agora. Mas o amigo, tu fala a verdade, velho. Não, mas eu sou imparcial. O amigo, tu faz. Mas os ouvintes, olha só. Eu não fiz campanha nenhuma pra isso, gente. São os ouvintes que estão aí falando. Ué, o Pelé dizia, a voz do povo é a voz de Deus, não falava, RG? É o seguinte, a voz do povo é a voz de Deus. Então, a voz do povo é Deus que tá falando. Deus é quem tá mandando pra mim isso. Falar em Deus, ué, ó, tá vendo? O que é isso aí? Silvia Herói trouxe pimentinha. Outra, RG? É Silvia Herói, ela corre o mundo e traz pimenta. Essa daí sabe de onde que ela é. Esses cuecas não trouxeram uma esfirra, velho, pra gente usar Mas trouxeram o kibe. Ela quer que sua hemorroida ataque, RG. Eu acho que é isso que ela quer, velho. É, aqui é nós, pimenta é nós. Deixa eu ver aqui. Você não tem esse bagulho mesmo, RG? Essa é hemorroida? Boca Júnior. Porque geralmente quem come muita pimenta tem hemorroida. Você tem um conceito errado de pimenta. Pimenta, cara, ela faz muito bem à saúde. Muito bem. Desde que usada com moderação. Muito bem ao coração. É tudo na vida. É tudo você tem que usar com moderação. Tem que ir com moderação. RG toma suco com pimenta. Ah, mas é tudo. Tudo tem que ter pimenta. Então, ó. Isso é exagero. Verdade. Fernanda Rigamonte mandou um e-mail. Dodozito, manda um beijo pra mim e pro meu grupo de ouvintes do Estádio 97. Beijos. E vamos, São Paulo, pra cima deles. Nanda Rigamonte. É, Nanda, mas não vai dar, viu? Aí, não vai dar. Deixa eu ver aqui. A gente vai falar o contrário. Não é ela. Vamos pra cima delas. Ah, pra cima delas? Já? Não, mas não é ela que mandou? É. Então eu digo o contrário. Aí, né, meu irmão, delícia. Vamos pra cima delas. Ah, tá sério. Aqui, ó. Marcos, mais? Marcos Vinícius Santos. O futebol é quarta e domingo mesmo, hein? Só porque o Tricolor empatou com o Avaí não é favorito para o brasileiro. O nível está por baixo, o Tricolor tem elenco para ser campeão, sim. O Avaí está no meio da tabela e dando trabalho. O importante é pontuar no começo e estar no topo da tabela. Como é que é o nome do rapaz? Lá na frente, com entrosamento, estaremos na ponta da tabela, sim. Portuga, o Inter é favorito há 20 anos e não chega, hein? Como e o Atlético bateu no cachorro morto do Flamengo. Abraços, amigons. Como é que é o nome dele? Marcos Vinícius Santos. Ô, Marcos, Santos. O que eu disse aqui é que você talvez não tenha compreendido, mas eu disse que contra... Chamou 20 de burro? Contra o Palmeiras, não, ele não entendeu. Porque contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o favorito pra mim é o Palmeiras. É isso, não diz que o São Paulo não é favorito pra ganhar o Brasileiro. Ele pode até ganhar o Brasileiro. Ih, Domênico! Ele pode até ganhar o Brasileiro. Mas pro jogo Palmeiras e São Paulo... Quem é, Portuga? Pro meu ver, o Palmeiras tem favorito. Ih, Domênico, reza, hein? Pera só um minuto. É, mas não tem? Reza, Domênico, reza! O Portuga falou que é favorito, não falou que vai ganhar. É, eu disse que ele é favorito, ué. Mas a zica já tá atribuída, Domênico. Não, reza, Domênico! Eu vi que eu ziquei os últimos... O Portuga tem a zica. O Portuga tem acertado, o que vocês estão brincando? Santos e Palmeiras, quando falou que o Santos ia ganhar, vocês não falaram nada. Mas não é qualquer um fala. Então fala pro Santos também. Não fica escondido aí, não. Todo mundo falou aqui, falou. O Palmeiras ganhou de pouco em casa. Todo mundo falou, não falou. O Palmeiras ganhou de pouco em casa. Poderia ter aberto uma diferença maior e então acabou mudando chance. Quem vai ganhar domingo lá, Palmeiras? Acabei de falar aqui, eu acho que é São Paulo. Eu acho que é o Palmeiras. Olha aqui, ó. Só, tem um detalhe, mas esse caso do Palmeiras e Santos... Tínhamos uma dívida aí, uma gratidão com o Santos. Você também não entende essa coisa. Acho que não deixou cair, né? Claro, vai falar, RG, leva o Paulista, que é nóis. Aí o Zaidão fica zoando você, você não aguenta. É, Zaidão, você também fica com esse papinho. É, o Zaidão porque fica vocês, no ano passado, o rapaz fez o gol, esqueci o nome, que já não tá mais lá, mas era do Santos e fez o gol. Por certa forma, ali também deu uma ajudadinha. Então nós pensamos assim, pera. Thiago Ribeiro. O Santos lá atrás deu uma. Né, RG? Também tem isso. Você, não tá... você também não leva em consideração, RG. É que, Santos é brother e irmãozinho, vamos dar pro irmãozinho o Campeonato Paulista aqui. Mas nós acertamos isso. Acertamos já. Tá, se lá na frente precisar, é nós. Ó, inclusive antes da estátua do Jobberdan, vocês têm que fazer a estátua do Thiago Ribeiro lá, hein? É verdade. Botar o rostinho dele. Evidente. Aliás, podia contratar ele, né? Então, tem olha aqui, aí. Ó. Deixa eu ver quem mais mandou aí. Rapaz, tá chegando um monte de e-mail aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Mas o aplicativo aqui tá bombando. Meu nome é Diogo Bernardo. Já foi, Diogo Bernardo. Esse já foi. Esse já foi. Já foi? Já. Eu até falei que ele não pode ser os dois. Ou é Diogo ou é Bernardo. Ah, tá. É um ou outro, ele não é a dupla. Não pode ser. Ele não pode ser os dois. Amigos, parabéns pelo programa. Eu ouço vocês há 10 anos. Vocês são Oda. Obrigado. Mas é Oda. Obrigado. O casal de amigos aí, Kelly e Léo, que estão grávidos. Opa. O Ricardinho vem por aí, hein? Abraço a todos. O Léo também engravidou? Então, quem tá grávido é a mulher. Né? O cara não pode, hein? O homem, ele não tem. Cuidado com esse negócio aí. Ele não tem esse dom, né, Ricardo? Então. Ah, a Domênica tem. A sua mãe tem? A Domênica Fecunda. Teve um amigo meu que eu não vou falar quem é. Ainda? Teve um amigo meu que eu não vou falar quem é. Então. Faz um filho. Aí, Domênica, você tem dias férteis aí. Faz um filho. Domênica, Domênica é a mãe dele. É, Dodô, esse Portuga não tem noção. Como não tem noção? Olha o time que ele segue aí. A Barça, Fábio Maciel. Como assim, que time que segue? Que time que segue o quê? Rogério tá Cardoso, o que você tá seguindo aí, Portugal? Não, nada, eu só acho que, na minha opinião, que o jogo é Palmeiras e São Paulo. E São Paulo, no Palestra Itália, o favorito nessa é o Palmeiras. Foi. Se fosse no Morumbi, eu poderia dizer que o São Paulo leva alguma vantagem. Agora, não é. É campo, ao meu modo de ver, em clássico, conta, principalmente com essas arenas novas. Olha, se o Portuga disser que o Bolt é favorito contra o Wagner Montes num tiro de 100 metros do Médico Gato. Ah, entendi. É capaz do Bolt cair, quebrar o pescoço e morrer. Minha nossa senhora, hein? Você não sabe nada. Ah, boa noite, Domingo. Eu sou o Rogério Cardoso da Silva, o motorista. Vai, Corinthians, abraço pra todos. Um abraço, vai, Corinthians, mano. É nóis. Esse eu já li. Vamos lá. Vai pra Série B. Ah, quem mais aqui? Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Dodô é a pessoa mais imparcial deste país. Só que do país, ele falou, tá vendo? É, tá aqui escrito, pô. Escolhambando o canajão já. Aí ele coloca, vocês acham que o Osório vai dar certo no tricolor? Quem mandou é Douglas Soares Moraes. Dá um tempo, vamos esperar. Se ele vai dar, é problema dele. O cara treinou 3 jogos, cara. Pelo amor de Deus, espera um pouco. Domênico. É chupa delivery que não foi feito. Como assim não foi feito? É, ontem não teve. A bancada corintiana não... É, os corintianos deram os comentários. Deram um escanteio. É porque todo mundo viu que a vitória do Santos foi injusta. É, Domênico. O chupa delivery não foi feito. Fica na CBF lá. O chupa delivery não foi feito e você é super imparcial. Ederson Freitas. Tá aqui, tá escrito. E depois A voz do povo é a voz de Deus. O corintiano reclama de manipulação, né? E manipula até os trote aqui. Ô, Feioso, manda um abraço aí pro aqui, Will Viga, que viu o Brasil. Quem é que tava? mano. Não é viga, é vilga. Vilga. Ô, mano, deixa eu fazer aniversário hoje. Os e-mails vão chegando, eu vou lendo. Não foi escolhendo, não. Tô lendo um por um aqui. Para, os ouvintes aqui atrás, eles estão vendo. Eu não tenho que mentir. Não tenho que mentir. Olha aqui, ó. A Gilvânia Barreto mandou. De novo? Que mandou de novo? De novo aonde? Gilvânia mandou? Gilvânia Barreto começa Gato. Começa não. Barreto Gato. Doutor, é adoro sua imparcialidade e a coerência do mano. Mano, é nóis. Ô, Domênico, quer saber, mano? Os caras estão com uma inveja nossa que é brincadeira. Vambora. Ô, Domênico, ô, Domênico, quer saber? Vamos desbundar todos esses caras do sertanejo. Vamos fazer aí, ó. O imparcial e coerente. Isso. É. Imparcial, dupla, você é o nome da dupla? Imparcial e coerente. Que bem forte, imparcial e coerente. Mas olha... Beleza no programa, Raul Gil, imparcial e coerente. Onde aí, tá isso desses caras? Quero é possível, só ver que instrumento vocês vão tocar, velho. Estádio 97... Quem vai ser a segunda voz aí? Não dois, sei. Estádio 97 em nome de BV Financeiro. Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Também em nome de Consórcio Honda. Todo ouvinte que ligar aqui dizendo chegou a sua vez, Consórcio Honda, leva um lindo boné. E agora, o nada imparcial. Esse cara é totalmente parcial, Benjamin, falando de Pirelli. Vamos lá. Olha só, amigão. Agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte, hein? A Pirelli, ela está com uma promoção simplesmente imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. Se você comprar 3 pneus, ganha 50% de desconto no quarto. São descontos imperdíveis. Então, amigo, chegou a hora de você ter o pneu mais vendido do Brasil no seu carro. Procure um revendedor Pirelli e aproveite. E olha, consulte as lojas participantes e o regulamento no site pirelli.com.br. Entendeu a promoção da Pirelli, né? A promoção número 1 Pirelli. Compra um pneu, ganha 25% de desconto no segundo. Se comprar 3 pneus, ganha 50% de desconto no quarto. É a promoção número 1 Pirelli. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Pirelli! É isso aí, beijinha. Vamos lá para mais ouvintes. 3284-7097. Mais ouvintes ligando, mais ouvintes participando. Em nome de Esser, construindo com valor. As do Botocô, tem mais ouvinte aí, ó. Alô? É da 97? Exatamente. Não. Como não? Quem fala? Purificadora Cruz das Almas. Meu Deus, consegui. Conseguiu, boa, conseguiu. É isso aí. Qual o nome, velho? Diogo Modena Rios. Nossa, você que mandou aqui, peraí. Foi você que doou aqui, foi vencedor do primeiro leilão, não é? Ah, meu Deus. 3,5 toneladas que você mandou, tá certo? Você vai jogar lá no Morumbi, não é verdade? O melhor goleiro... Ah, como assim melhor goleiro? Que o Morumbi vai ver. Ah, Diogo, é o Bá, cara. Que coisinha. Melhor goleiro aonde? Você tem 1,5 metros, cara. Um metro mano, é de pimbolim, porra. Goleiro de pimbolim, porra. Ô, Bá, você vai ver. O importante é a elasticidade. Com 1,5 metros, mas tem uma elasticidade. O Aguinaldinho também acha que o importante é o elástico, né? É o elástico, elástico. É verdade, menina. Que coisa, hein? Vai ser a elasticidade. Você vai ver 1,5 metros tomando conta daquele gol. Daquele gol, é verdade, é verdade. Pô, Diogo, que legal que você mandou uma contribuição tão considerável. Vamos dizer assim, uma contribuição das mais legais. Sem cara histórica, tem o goleiro mexicano Jorge Campos de 1,30 metros. Eu vou dizer que eu não lembro aqui, Bá, daquelas... Não bateu, né? Acho que foi a maior. O jogo foi a maior. A tua aqui contribuição, Diogo, foi uma das maiores que eu vi aqui em rádio. Eu nunca vi nada igual. 3,5 toneladas, velho. Cara, valeu. Foi bem legal. Eu conheci o Diogo terça-feira, segunda-feira agora, certo. Porque ele mesmo que foi acompanhar Ele foi entrega lá. Que legal. Da doação. Que legal, hein, Diogo? Bacana, legal. Bacana, Diogo. Aí. Ajudar muita gente, é muito legal isso aí. Parabéns pela atitude aí. Parabéns. Show de bola, viu? Obrigado aí, Dudu. Tá bom, já temos seu nome aqui, só não tem a tua idade. Qual a idade? É 3.1. RG 3.1. No alto da elasticidade desse belo goleiro que vai jogar sexta-feira, o que você falaria? 1,5 metros? Um metro e meio? O Diogo Modena Rios. Então eu pergunto pra você, quanto você acha que vai ser esse Diogo aí, velho? Ah, sensacional! Sensacional! Oi, irmão! Tá certo, e qual que é o bairro, Diogo? Limão. Bairro do Limão. Azedo. Azedo, é. É, bem azedo. Muito limão, viu, lá. É legal. Eu moro por ali perto. É, do lado ali. Aliás, Dudu, te vejo algumas vezes ali, viu? Aonde? Ali na Casa Verde, ali, Cuidado, nos botecos ali. Boteco, não. No boteco, sim. Eu não vou embutir. Passando com carro com som alto, parece moleque piranha. O Domênico gosta de ouvir aquela música, tava no fluxo. Olha, o Domênico adora escutar aquele troço. A chance de você me ver passando, tá em boteco tomando alguma coisa. Não, Domênico. Mas é verdade. É da noite. Hein? Não sou. Sou DJ, não tem esse troço. Agora, a chance de você ver eu passar com um carro alto, com volume, tocando esses troços que você falou aí, que eu não sei o que é isso aí... É zero. É a mesma que eu ser papa. É, é verdade que no seu carro tá escrito Domênico Gato, moleque transante na Zona Norte? Não é? O moleque transante da ZN? A menor possibilidade. Menor. Não, é verdade que você tem aquelas bazucas que você abre o som atrás do porta-malas? Não tenho. Caixa selada no porta-malas? Não tenho. Não sou eu. Não tem corneta no carro. Mas ó. Você tem um carro vermelho que eu tô sabendo. Aí, Domênico. Errou feio. Você tá confundindo eu com outra pessoa. É você, velho. Não, os caras se passando por Domênico. O Mano conhece meu carro. É vermelho? Não, é vermelho. Tá longe de vermelho, velho. Não é. Você tá tentando jogar, Diogo. Não começa, vai. Você não me viu no galinho. Fala teu time, vai. Tricolou. E aí, amigão, vai ganhar do Palmeiras no domingão ou não? Ah, vamos, né? Domingão é dia de porquinho aí na brasa. Olha! Eu vi o último jogo, eu vi os 3-0. Com direito a gol do Robinho do meio da rua no goleiro de vocês lá, já que você é goleiro, hein? Mas Dudu, eu quero saber... Se eu chutar mais 100 vezes, quantas vezes ele faz? Aqui, ó, se eu jogasse bola ainda, é que eu parei. Lá no Morumbi, eu ia chutar do meio da rua e fazer gol em você. Ia fazer nada. Mas ele até bola rasteira em cobre. Dodô e Norberto, acabei de saber que os fisioterapeutas do Palmeiras estão indo lá no São Paulo ajudar na recuperação do Rogério. Pra poder jogar contra o Palmeiras. Verdade, Acabei de saber. É isso mesmo. Diz que o Rogério tá não, eles querem. Põe logo o Rogério pra jogar. Ô, Domênico, chegou mais denúncias aqui. Você foi visto ali perto da Celestino Bullhall ouvindo Wesley Safadão. Não sei se é verdade. A chance de ouvir uma tranqueira dessa, velho. Não é. Eu vou sair da rádio atual ali. É, no CTN. O Domênico é o rei do CTN. Que rádio atual. É escrito assim: o moleque transante do CTN. Não. Não tem a menor chance de ouvir essa tranqueira aí, não. Mas, Dodô, até mandei uma mensagem. Eu mandei até uma mensagem aí agora. Falando do Osório aí, né? Do Osório? Cara, esse Osório aí, ele tem o tipo de treinador que vai fazer história que nem Tele Santana. Soletre Tele Santana. Tele Santana. Você acha, velho? Eu acho. Porque até o jeito dele, é um cara que domina o time assim, mas com educação, é um cara formado, é um cara que não tem aquela coisa de treinador malandro, sabe? Então eu acho que aí as coisas funcionam melhor. Eu entendo que o torcedor esteja empolgado, assim, mas acho que, meu, 3 jogos, acho que ainda não é tempo nem pra gente. Eu já vi uns caras metendo pau no cara, já vi outros dizendo que ele é o Vinícius Mitchell. Você comparou com o Tele. Vamos devagar, né? Imagina se ele tivesse no Corinthians. Ele não ia poder escrever o livro, né? Porque ninguém sabe ler lá. Vem aqui, mas que eu vou mostrar quem é o alfabetizado aqui. Vem aprender o A, E, O, U aqui, ou sua tranqueira, velho. Que isso? Opa! Deixa a avó, coitada da avó. Ele tem que fazer umas setinhas pra esquerda, pra direita. Mas tem gente que acredita, viu? Explica aí que você é um personagem. Tem gente que acredita que eu te maltrato aí. Mas você me maltrata, viu? A avó fica triste. Quem não sabe aí, essa dona Olímpia é um personagem desse cretino, desse rude de Landucci. Deixa eu cantar uma música aqui. Tava no fluxo, avistei a Domênica no grau. Sabe o que ela quer? Não faça isso. Fala, amigão. Fala aí. Amigão, com relação ao Campeonato Brasileiro aí, quais seriam, na boa, seja imparcial. Aí começa seria comigo. Não só começa, comigo. Verdade. Mas vamos ver se o ouvinte também tem, talvez, aí um igual, lado. Se ele é igual ver, eu, vai. Vamos ver. Amigão, fala aí, na real, tá certo? Seja imparcial, não coloque o amor ao clube à frente aí do seu comentário. Analise o Campeonato Brasileiro aí do primeiro até o 20º. Quantos times você entende que pode, talvez possam, né? Porque, na minha opinião, um só tem condições hoje de ser campeão brasileiro. Mas, na sua opinião, se você achar que tem mais de um, coloque aí, talvez, aí quantos times você entende que possam buscar o título. Tá vendo, Rui Landucci? Acho. Você vai bem, mano. Aquele Instituto Universal Brasileiro que você fez, acabou de calar a boca da avó que falou bobagem nos corintianos. Mas então, amigo, bonito, na sua opinião aí, quais times você entende que possam buscar o Campeonato Brasileiro aí? Quem você acha que pode brigar? Então, cara, acho que São Paulo briga, o Atlético Mineiro briga, Sport é cavalo paraguaio. Vai chegar aí pra meio do campeonato, vai cair. Quem mais? Mas... tem o Sport, olha, tem o São Paulo. O Atlético Paranaense, você acredita que possa brigar? Ah, cara, o Atlético... Eu não confio em time do Paraná, cara. Não. Você já viu algum fazendo sucesso? Ah, o Atlético Paranaense já foi campeão brasileiro. E o Curitiba também. Há quanto tempo atrás? Ah, faz tempo. Foi em 2001 e o Curitiba foi, se eu não me engano, em 85. Ó, você citou o Atlético Mineiro, beleza. 85. Esse eu concordo. Eu acho que o Atlético será o campeão brasileiro esse ano. Assim, ó, tá entre Atlético, tá entre São Paulo. Acho que o Corinthians briga ali, terceira, quarta posição. E o Santos? Entendeu? O Santos não. O Santos vai ficar ali ferrar, na... vai, eu sou tonto. Mas, ó, o Grêmio, você acha que o Santos pode? Vai ficar na décima posição ali, tá com dívida, não vai rolar. E tá muito bom. E o Grêmio? Você acha que o Grêmio tem chances aí de brigar aí pelo título? Nenhuma, ou não? Ah, tá difícil o Grêmio, hein? O Grêmio, cara, ele tava muito bom até um ano... Assim, o ano passado parecia que ia vingar, ia virar alguma coisa. Mas agora, não sei o que acontece com o Grêmio. Os times gaúchos... Acho que deu uma caída aí. Você sabe o que acontece com o Grêmio? Contratou um monte de nego errado. Fez um acordo com o tal de Kleber Gladiador, que precisou pagar até a calça. Contratou um monte de cara errado na época do Luxemburgo na Libertadores. E tá pagando por isso. Barcos. Eu acho sim que o Grêmio briga, hein? Não briga, eu mano. O time do Grêmio... Não briga. Tem o Luan, que é bom jogador da frente. É não, bom. Não é possível que o Grêmio vai brigar. O resto é uma tirista. Mas tô falando briga não pelo título, por vaga de Libertadores. Não, pode até ser. Porque eu acho que o título mesmo, o único time que tem hoje futebol pra buscar o título brasileiro aqui é o Atlético Mineiro. Eu também tô com você. O campeonato do Esporte tá em primeiro, não dá pra falar que o Grêmio não tem chance, né, malandro? Tá o Esporte lá em primeiro, malandro, não é? Mas o Esporte... O Edson Silvestre, né, velho? O Esporte é o Jabuti em cima do poste, ninguém sabe, ele tá lá, mas ninguém sabe por quê. Faz 10 anos que eu escuto aqui Inter e Grêmio. Então, não acontece faz 10 anos. É Inter mas, todo ano. Inter e Grêmio. Mas o Inter tá biscoitando as Libertadores esses anos que você tem escutado. Tá no Campeonato Brasileiro. É todo Inter ano. Mas ele ganha Libertadores, né? E um time que vai dar trabalho aí também, eu acho que é a Ponte, viu? Acho que a Ponte tá. Assim. Sei não, hein? Você falou que o Santos fica em décimo? Eu acho que tonto, o Santos fica em décimo. Não, eu não acho que ele é tonto, isso? É a opinião dele, mas eu é acho minha opinião, que. Santos... Respeita aí, o eu acho que o Santos fica entre os quatro. Ô, amigão. É Libertadores, você acha? Eu acho que a Ponte não tem chance mais porque perdeu o Rildo, velho. Ah, Rildo, cara de égua. O Rildo tá no Coringão, mano. Agora então, foi no Coringão. Desfalque, velho. Ô, amigão, você tem acompanhado a Copa América, cara? Meu Deus. Ah, cara, acho que tá. Eu não tenho acompanhado, não, mano, porque. Esse negócio aí de futebol sul-americano acaba broxando um pouquinho de assistir esses campeonatos. Não tem mais aquele apelo, não tem mais aquela sabe, uma competição que dá ânimo de assistir. Você vê hoje o jogo do Brasil, cara, a galera não tá nem aí se vai sair mais cedo do trabalho, se vai se encontrar no barzinho. Ô Diogo, sabe o que acontece? Eu acho que essa última Copa no Brasil, ela deu uma... Desmoralizou o Brasil com aquele 7 lá da Alemanha. E se o Brasil tivesse até perdido de 2-1... Tem coisas que... 1-0... E depois ganhasse da Holanda um terceiro colocado, ainda os caras iam assistir. Foi desmoralizado. Mas do jeito que foi, os caras perderam... O Brasil perdeu a moral, velho. Aquilo foi... Olha, eu acho que esse ano dá Chile mesmo, viu? O Chile vai ganhar essa porcaria. Aquilo foi a maior vergonha esportiva da história da humanidade em qualquer modalidade que você quiser. É, mas, ninguém mas toma sete em casa. Eu ganhei da Colômbia. O Dunga ganhou? Tu não fala disso. Mas você tem que sumir do mano. Já tá na China. Não, mas ó, tem alguns confrontos aí que são interessantes, Domenico. Quarta-feira tem um jogo bom, cara. Chile e Uruguai. Ah, esse é bom jogo. Eu não sei se Chile o Chile Uruguai passa é pelo Uruguai com facilidade. Acho que o Uruguai não ganha, não. Acho que o Chile vai ser campeão. Olha, o Chile vai ser campeão. Não sei. Ó, na quinta tem o jogo mais mequetrefe aí dessas quartas de final, né, velho? Acho que é Bolívia e Peru. Aí na sexta-feira tem Argentina e Colômbia, que é um parece jogo também. Ser um jogo que vai dar Argentina, eu não sei não. É difícil. Tem um bom jogo aí, sexta-feira Argentina e Colômbia vai ser um jogão de bola. E o Brasil também. E Paraguai também não põe a Brasil e Paraguai no Brasil, sábado, não, hein? Às 18h30. Quando é Argentina e Colômbia? Sexta-feira. Só que é o seguinte, tem duas informações. E o Brasil e Paraguai é sábado, que hora? É 18h30. Tem duas informações da Copa América. O professor Gareca permitiu a entrada da namorada do Guerreiro. Pra ele dar uma aliviada? Porque ele precisa desestressar, certo? E do Paraguai também, com a Bolívia. E o Paraguai também, um dos... Peru e Bolívia pode dar Peru. Um dos melhores jogadores do Paraguai não vai jogar, que é o Ortigosa, que jogava no São Lourenço. O Paraguai? Já machucou, tá fora da Copa América também. Mas joga o sensacional Diego Barrios. Barrios é sensacional. É meu primo jogador de futebol. Belo jogador de futebol. Esse é sobrenome, né, velho? Meu primo. Ele é Rios. É Rios. Ô, malandro. Então, Barrios. Barrios. Ô, maninho. Agora, o meio de campo do Paraguai é o irmão do Romero, hein, malandro? Aí é Oscar. Só picar o frango, hein? Com gratinado de ouro, hein? Não, nossa. Entendi. Mas, ô, amigão, você confia no Dunga, cara? Na boa. Então, não dá pra confiar no time do Dunga, cara. Mas, na boa, é que eu acho que a imprensa também pega muito no pé do Dunga. Pelo aquele episódio que teve lá na Copa de 2010, ali, foi um cara que bateu de frente aí com a Globo, tirou o QG da Globo de dentro do hotel, e ali o pessoal ficou meio azedo com o Dunga. Somado então, ao fato também de ele ter levado aí o Ganso e o Neymar, que estavam deitando o cabelo naquela época no Santos, né? Os moleques estavam jogando o fino da bola e falou, não vou levar, e não levou. Então, acho que por isso, o brasileiro criou meio que um azedume, criou um ranço com relação ao Dunga. Azedume. Mas é verdade, o Dunga, os números dele, apesar da derrota do Brasil aí pra Colômbia, só mas perder os números do Dunga aí são bons, cara. Mas sabe o que eu acho? Eu acho do Dunga o seguinte, cara. Não é o Dunga, não. O Dunga não monta time atrativo. O Dunga é aquele cara lá das Arábias lá, que tem 11 filhas gostosas pra caramba, mas coloca as burcas nas meninas, não mostra o corpo, entendeu? Então, não dá um time vistoso, não dá um time bonito de ver. Mas como é que você vai montar um time bonito de ver se não tem material humano? Ah, tem, Portugal. Lógico que tem. Ali não pode deixar o Robinho no banco. Então monta você aí o meio. Robinho tem que jogar, hein? Monta pra mim quadrado. Dois meses, dois atacantes. Ele não levou o Everton Ribeiro e não levou o Ricardo Goulart. Mano, esses caras estão jogando na China, mano. Mas é que tá, Portugal. O Tardelli também tá, velho. O Tardelli também tá e tá na seleção. Mas o Everton Ribeiro tá na seleção, mano. Então, mas é que tá. Mas não tá jogando. Ó, por exemplo, você pega o meio campo do Brasil. Tinha que jogar. Domênico, ó, o meio campo do Brasil. Tudo bem, ele gosta lá de um cabeçudo ali na frente, beleza. Ó, eu se tivesse que falar aí, por exemplo, de um volante, eu colocaria aqui Luiz Gustavo mesmo, tá certo? Luiz Gustavo e Elias. Ruim. Colocaria no meio campo lá o William, e hoje, diante das circunstâncias ali, é que é complicado. É o menos pior, falar. Né, Balan? Mas ó, o Felipe Coutinho é um bom meia. Mas não tá certo? Dentro. Não, mas ó, o Oscar é um bom meia. Você pode colocar talvez ali um Everton Ribeiro, já fazendo aquele terceiro cara do ataque junto com aquele quarto... Homem de meio campo. Vamos meter um Faustão. Eu fiz a pergunta e eu mesmo respondo. Você mas pode olha, fazer um meio campo. Ele começou a Copa América Portugal com o Fred, não, velho. Você pode fazer um meio campo. Quatro, o Fred que perdeu um monte de gol na Copa. Quatro da frente, vovó. Você pode fazer com o William. Que vovó, Balan. Ah, ou Silvio. Você pode fazer com o William e o nosso não bravo e retumbante Felipe Coutinho. E à frente, você pode fazer sem um centroavante fixo com Neymar e Firmino. É o que o melhor Brasil pode arrumar. Porque não vai arrumar outra coisa diferente, mano. Neymar esquece. William e Felipe Coutinho, não. Eu tô falando até pela eliminatória, gente, que já tá batendo na porta. O melhor que o Brasil tem em quarteto ofensivo é William, que eu acho que é bem fraco pra mim. O Oscar... Não é fraco, não. É melhor que ele. O Oscar é uma vergonha. O Oscar é melhor que o William. Aí você põe o William e Felipe Coutinho à frente com o Neymar e Firmino. Pra mim, o técnico devia ser Eduardo Batista do Esporte pra ter renovação na seleção, malandro. Põe os caras novos. Olha. Mano, o Brasil não tem material humano, sinceramente. E o Dunga, o problema do Dunga é o seguinte: quando ele reassumiu a seleção, ele perdeu a essência. Ele não é mais ele. Então, tá se fosse ele, hoje em dia, o Neymar fala que vem embora, capitão da seleção, então, ele tá espina fora. Mas ó, só pra fechar, tá né? Com relação aí, por exemplo, a cabeça de área mesmo aí, todo mundo pega no pé do Fernandinho, todo mundo fala um monte aí também. Mas hoje, Fernandinho e Luiz Gustavo é o que o Brasil tem de melhor ali na cabeça de área, gente. Quem, se não for um desses dois, aí vai levar quem, velho? Quem que é aquele primeiro volante? Mas você não acha que o Ramires devia ter a chance, o Paulinho? Cadê esse pessoal aí, malandro? Mas esses caras aí são o segundo volante, né? Então, mas não tem segundo volante, malandro. Tem o Elias. Coloca o Walter, um gordinho lá, meu. Ô, mano, eu posso falar, né? Mano de volante, tem malandro. Tem um moleque no Internacional de Porto Alegre que chama Rodrigo Dourado. Claro que a gente pode levar ele pra Olimpíada. De brincadeira, o moleque não jogou um jogo, velho. Vai levar ele pra Copa... Não. Você tomou o quê, velho? Calma, mano. É isso que eu tô te explicando. Eu tô dizendo pra ele ir pra Olimpíada primeiro e você olhar o garoto jogar. E aí depois você coloca ele de primeiro volante. Véio. Da seleção brasileira. Bom, é bom jogador. É isso aí. Ô, Diogo, você quer mandar abraço pra alguém? Vamos lá. Cara, mandar um abraço pro pessoal lá do condomínio, do Bela Vita. Que o pessoal tá me enchendo o saco aqui pra mandar. Valeu, cara. Um abraço. Tá. E pra vocês aí, sexta-feira tamo aí. É nóis. É nóis. Então tá bom, Diogo, um abraço pra você, viu? Obrigado. Abração, até mais. Valeu, tudo de bom. Valeu. Esse é o Estádio 97. pela Energia 97, que também vem em nome de Eniar, muito além da partida, e também de HDI. É isso aí, Dodô, pessoal do Estádio 97. Agora eu quero fazer uma pergunta a você, ouvinte. O que vale mais, hein? Seu carro ou seu tempo? Olha, por mais valioso que seja seu carro, certamente é o seu tempo, porque você conseguiu comprar o carro, é ou não é? Por isso, a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Bateu o carro? Simples! É só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto na hora. Assim, você aproveita melhor o seu tempo e aproveita por mais tempo o seu carro, já que ele não fica parado na oficina, esperando o vistoriador passar. Nada disso. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro, hã? Escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É verdade, Sombra. Esse é o Estádio 97, Pelineiro de 97. Oração, vovó. Faça a oração aí que eu faço aqui. Todos os palmeirenses fazendo oração. Tá bom, não provala muito. Pronto, vovó. Uma vez, se der certo, a gente faz toda terça-feira, uma vez por mês. Tá bom. Se não deu, aí vamos fazer cada terça-feira uma. Aí se não der certo, você parte pra todo dia. Vamos com um recado importante. Ah, recado, e falamos 7h15 que íamos falar e fechar a promo Limousine, né? Sim. Chame o Thiago já, enquanto o Benjamin vem com um recado de Esser, e aí vamos fazer o fechamento aqui da promo Limousine. Vamos. Olha só, amigão, todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel, não é verdade? Bom, eu vou te dar uma dica, hein? Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Localização privilegiada e imóveis, amigão, com alto índice de valorização. Então, quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos, não é não? Lógico. E para você ter uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia num Esser. Tá esperando o quê? Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação. Mas não esquece que no site, né, no endereço, você tem que tirar o tio e o C cedilha, tá? esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. Pois é, agora sim, né? Bom, deixa eu colocar uma trilha aqui. Sim, lógico. Na verdade, teremos agora a participação aqui do meu amigo o Thiago e também o Rogério da Passaporte FC. Já estão aqui. Quer sentar um? Pode sentar um aqui, um ali. Fica um em cada canto aqui, eu vou abrir o microfone aqui também. O Palmeãozinho disse que a próxima promoção ele vai ajudar. Ele vai ajudar? Vai ajudar. É. Ah, é? Vai, acabou de dizer legal. Aqui, parceirão. Então tá bom. O Thiago tá aqui. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Dudu. Tudo bem, galera. Boa noite. Beleza. Chegou tudo bem, Rogério? Thiago. Beleza? Beleza, galera. Tranquilo? Prazer tá aqui. Fala, Rogério. Legal. Então tá certo. O Rogério, tá certo, vai me ajudar com o Thiago aqui, porque é o Thiago da Paris Vegas e o nosso Rogério Botasso, na verdade, aí, da Passaporte FC, estão aqui pra gente poder fazer aí o fechamento. Porque sexta-feira teremos aí o passeio de limusine, como já fizemos, acho que é 3 vezes já fizemos, ô Thiago, me ajuda. Foram 3 ano passado. 3, né? Essa é a quarta. Essa é a quarta edição da limusine nas ruas de São Paulo. Então é o seguinte, e tínhamos aí, a comissão já escolheu 3 ouvintes que vão pegar carona junto com a gente, vai na limusine. Vamos sair sexta-feira daqui, não é verdade? Já 5h30 com o programa em andamento. Né? O trajeto já tá montado, né, Bá? Sim. O Benjamin não queria falar o trajeto, mas é o trajeto. É daqui no Morumbi, né? trajeto é daqui no Morumbi. Só não sei qual o caminho que nós vamos fazer, mas que nós vamos daqui pro Morumbi, nós vamos, não é verdade? É isso aí. Então é o seguinte: estou aqui com o nome dos 3 caras que vão aí pegar essa carona com a gente. Já manda o nome dos 3? Pode mandar. Posso mandar o nome dos 3? Lava geral, vai. Claro que sim. Deixa eu ver aqui, amor, não deu uma mulher, hein, Gê? Não tem uma mulher. Tu só macho pra ir com nós. Não acredito. Só macho. Só macho. Primeiro nome que vai na limusine pegar uma carona com a gente é o... Quem? São três nomes, aí. É o nosso querido Rogério Silveira Santos. Oh. Rogério Silveira Santos, primeiro nome, tá bom? Segundo nome. Sim. Sorteado que vai pegar carona com a gente é o... Escolhido. Olha os caras esfregando as mãos. Não é sorteio, não. Eles tinham que mandar uma frase, aí a comissão julgou. Então, uma comissão julgadora, na verdade, escolheu esses três caras aqui como as melhores, né? Então não tem nada de sorteio, não. São os caras que mandaram bem. Então Rogério Silveira Santos foi o primeiro. O segundo foi... Wagner Moribe, o segundo. E o terceiro que mandou bem pra caramba também foi o... Eu disse que foi o porque são três caras, né? Não foi A, foi o. Foi o Edson Aguiar de Melo. Boa. Ele não vai guiar a limusine. Porque não é fácil dirigir uma limusine. Nós temos os motoristas da Paris Vegas que sabem e entendem da coisa melhor do que qualquer pessoa, não é verdade, Thiago? Mas legal essa promoção, hein, Thiago? Legal mesmo, a gente vai tá passando esse estádio mais uma vez, o limusine do estádio, mais pela quarta vez, né? Quarta vez que nós estamos chegando com a limusine. E as quatro vezes que aconteceram, foi muito legal, RG. Vou dizer uma coisa pra você, Thiago, e meu amigo, o Rogério, que também tá aqui. Foi muito gratificante pra gente. Assim, as pessoas vão correndo do lado. Foi um barulho em São Paulo, hein? Lembra aquele Thiago? Cara que parou o carro na 23, no meio da 23? Desligou o carro, saiu correndo pra falar... É importante que ele foi atropelado, foi uma tragédia, morreu. Uma das edições, rapaz, vou dizer uma coisa pra você. Uma das edições teve, a gente desceu a Sumaré. Uma loucura. E um cara foi correndo do lado e desceu a Sumaré inteira correndo ali na calçada e vinha. Aí o trânsito parava e ele vinha conversar com a gente. Parecia um queniano na São Silvestre, verdade. Só deixa eu lembrar esses três ouvintes aqui que mandaram bem nas suas frases aqui, o Rogério Silveira Santos, o Wagner Moribe e o Edson Aguiar de Melo. A produção vai entrar em contato com eles via e-mail, tá bom? Pra poder alinhar detalhes dessas coisas todas. Isso. Saída da rádio, Estádio 97 rolando ao vivo durante o percurso. Não dê dinheiro à produção, o importante é ele pede, não dê dinheiro à produção. Verdade. Então é o seguinte, vamos sair da rádio com as limusines da Paris Vegas, certo? Percurso todo rolando o programa ao vivo e depois a gente vai chegar no Morumbi lá e vamos acompanhar de perto o tributo ao mito Rogério Ceni no estádio do Morumbi. É verdade que vai ter lá, chegando lá, a limusine não consegue passar na rampa, é verdade aquele negócio lá, Thiago? Então, vai tentar fazer sem o guincho, mas a possibilidade de a gente ter que guinchar a limusine para passar a rampa, porque o programa vai ser feito dentro do... Na verdade, dentro da pista de atletismo, né? Ao lado do campo. Atrás gol, né, Rogério? Exatamente. Primeiramente, eu queria dizer, em nome do São Paulo Futebol Clube, da Passaporte FC, que vai ser uma honra receber vocês lá. Legal. Honra vai ser nossa. Muito bacana ter os ouvintes de vocês lá. Vai ser muito bacana. Vai ser muito legal. Vocês vão ser a única imprensa presente no estádio. No estádio. O pessoal vai estar lá de fora, ou seja, nas arquibancadas e tal. Vocês estarão dentro. Dentro do estádio, né? Não vão poder entrevistar o Rogério ou falar com o torcedor e tal, mas vocês vão estar lá dentro. Ah, mas legal. Sim. E assim, a promoção é incrível que vocês fizeram. E dos ganhadores das vagas dos jogos também. Tá bem, quase, sabe que eles mandaram bem quase aí? Quase 10 mil quilos de alimentos. Porra, é uma coisa bastante, impressionante. Né? Isso, pra nós foi uma honra poder ter sido um caminho aí. Ajudou, de certa forma. De alguma maneira contribuiu pra gente. Sim. Sou super honrado com isso. Então, assim, pra nós é muito legal. E vocês, o Morumbi tá de braços abertos, o evento tá de braços abertos. Vai ser muito bacana ter vocês. Isso é muito legal, Rogério. Obrigado. Legal, bacana. Obrigado mais uma vez. Legal, Rogério mesmo. Botasso aqui da Passaporte FC, certo? Sempre apoiando a gente. Também o Thiago da Paris Vegas Aluguel de Limusines. Ligue 4306-3076, tá bom? 4306-3076. Vai ser um evento, mais uma vez, um evento. Não vou dizer que foi único, seria único, porque já fizemos a quarta vez que será feita, né, mano? Sim. Então já não é mais único. Mas será mais um evento sensacional, com certeza. E a gente na vida dos grandes goleiros aqui. Verdade, né? Fizemos o Marcão, a despedida, né? Verdade. Pro Marcão. Verdade. Né? Fomos convidados, os únicos, né? Verdade. E agora essa honra de fazer aí. Porra, a... legal pra caramba. Porque não deixa de ter festividades aí, mas né? Sem dúvida. Do processo de despedida do Rogério. Também teve um mano que, pra pouca gente sabe, era amigo do goleiro Bruno. Pessoal, jogou dominó com ele, o caramba, o mano também. É verdade. Foi, mas aí tá foi o mano sozinho. Era, o mano sozinho. Mas foi o mano sozinho. E eu lembro dele falar, ô Brunão, quem nunca deu um tapa na noiva, né? Ele falou na época. Verdade. E Dodô, até pra... De novo, no ar aqui, agradecer o Rogério, né? Que, pô, além de um amigo aí, é um parceiro da Paris Vegas. Eu lembro que isso tudo começou no avião, né, Rogério? Exatamente. A gente voltando de São Paulo e Cruzeiro, aquele jogo que São Paulo foi eliminado na Libertadores. Não lembro. É, não precisa lembrar, que né? Que tristeza, eu não lembro. Aquela volta. Agora. Chegou, e a gente conversando, falando da Paris Vegas, e aí começou a surgir a ideia, pô, vamos fazer alguma coisa junto pro evento do Eu Vou Jogar no Morumbi. E aí, né, tudo começou, a gente envolveu o Estádio 97, que sempre tá de braços abertos aí pra novas parcerias, e aí acabou no fim saindo uma baita promoção, na verdade duas baitas promoções, né, tanto envolvendo a ação social, a outra também da Frase, então putz, foi bem legal, e eu queria agradecer aí o Rogério e o pessoal da Passaporte FC, o Caio também, né, o Buchala também, que ajudou a gente bastante, então, e pô, e vocês, como sempre aí, sempre de braços abertos, obrigado. São mais que amigos aqui. Legal. Show. Obrigado aí, uma Thiago. Uma pena que vocês não vão jogar, né? Porque eu vim aqui hoje, inclusive, para convidar formalmente vocês, oficialmente. Podia jogar, né? Jogarem conosco. E vocês não tem nenhum representante daqui que vai querer jogar. Eu ia jogar. O Rudy, semana passada, a gente convidou o Rudy. Temos lá um lateral direito, um zagueiro, tá livre. Joga conversa fora e você vai fazer. Não joga mais. Não é, o Thiago sabe. Ele foi ver meu show na quinta. Eu tava com as costas ferradas. Ele mesmo falou, meu, você vai conseguir jogar? Eu falei, vou melhorar. Eu só piorei de lá pra cá, tem exame amanhã. O único detalhe é que ia usar a camisa do São Paulo, né? O manto sagrado. Eu tive que machucar. Rogério aqui, pois só tirar uma dúvida. Pois não. Nós estamos recebendo e-mails aqui. A pessoa que quiser ir pra assistir esses jogos, pode? Claro que sim. O evento, desde sexta-feira, ressaltando que é sexta, sábado e domingo o evento, são vários jogos. No sábado e domingo, a partir das 9 da manhã até as 16 horas do último jogo. Os torcedores que quiserem acompanhar os jogos, a vontade é livre, através do portão 2 do estádio do Morumbi. Vai ser indicado, a nossa equipe vai estar orientando as pessoas que chegarem para ver o jogo lá. Legal. Ressalto ainda que o pessoal que vai chegar com a limusine, os ouvintes da rádio, o pessoal da rádio, os quatro ganhadores da campanha de doação de alimentos, todos eles estarão também conosco durante a palestra do Rogério Ceni. Após os jogos, o Rogério vai fazer uma palestra. A palestra depois. Exatamente. Então, vocês todos também estão convidados para a palestra. Vai ser uma honra receber vocês lá também. Legal, show de bola. Muito obrigado. Legal, um evento bem bacana mesmo. Parabéns aí ao Rogério, da Passaporte FC, Thiago, da Paris Vegas. Muito obrigado aí. Valeu, Thiagão, também. E aí, sexta-feira, estamos todos juntos aí reunidos, tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Valeu. Estádio 97, obrigado, que isso, obrigado. Estádio 97, na Energia 97, que vem em nome do consórcio Honda. Todo ouvinte que ligar aqui dizendo, chegou a sua vez, consórcio é Honda. Conquista um lindo boné. E agora eu já vou chamar o Benjamin já. Não, Benjamin não. O Benjamin chegou agora. Vamos falar de Bozano, mano. Opa, vamos lá. Mano, o Benjamin já chegou e já vai ao banheiro. Vai fazer a barba, porque tá com uma cara de mendigo, velho. É isso aí, Benjamin, tá certo. Está 30 minutos desesperado por um banheiro. Você não mija no carro? Porque não dá. Ah, você não tem uma garrafa? Leva uma garrafinha, porra. Esse é o truque. Eu de vez em quando faço no carro, mano. É mesmo, mano? É, lógico, eu tô apertado, senão estoura minha bichinha. Sempre carreguem uma garrafinha de água, vazia. Ou um saquinho de mercado. É, se você errar lá o buraco. Ah, bom. Aí já é outra coisa. Se errar, né, problema. RG número 2, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele. Sua pele tá áspera, sua pele tá vermelha, sua pele tá surrada, velho. Sabe, quando você toma aquele sol, quando você toma aquele vento também que acaba cortando a pele, fica com a cara parecendo a do Rudy Landucci. Nossa senhora, tem que usar a nova linha Bozano Rudy Landucci. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Você pode deixar aquela franja, você pode deixar aquele topetão, o moicano, você decide. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Vai dar uma checada agora no sovaco, velho, ou na axila. você vai ver que vai estar cheirosinho, cheirosinho. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos partir agora para mais ouvintes, né? Ouvintes ligando, vamos, participando. Todos eles em nome de Epocler. Seu fígado reclamou. Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha as drogas aí, ó. Mais ouvinte para participar. Deixa eu ver aqui. Alô? Alô? Cadê o ouvinte? Alô? Tá aí, mas não fala. Prometeu, o cara tava aí, o cara não tá, Domingo. Troca, Domingo. Não venho, não venho. Fazer o quê, né? Troca. Vamos pra... Então vamos lá de novo, Azurubão. Alô? Alô? Ô, caralho! Porra, quem fala? Troca. É Marco. Malcolm? Marco Aurélio. Ah, Marco. Tá ruim a ligação, hein, Marco? Soletre, Malcolm. Ah, é nem que tem, é uma porcaria. É uma porcaria. Beleza. E é... Manda o nome completo então pra gente, vamos lá. Marco Aurélio Costa e Silva. Marco Aurélio Costa e Silva. E quantos anos, hein, Marco? 34. 3.4 RG hoje. Que Costa acha? E Silva. Costa e Silva. Hoje é. Mas eu acho que ele não tem aqui esse problema não, né? Dessa qual molecada problema, aí. Qual problema? Olha eles, eles brincando na Aurélio, sabe? Ah, sensacional. Sensacional. Salvou a hora. Batei em mim, porra. Verdade. E o bairro qual é? Que momento. Vila Buarque. Qual? Vila Buarque. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Ah, oh, tá se enrolando é os fios aí. Não, olha. É centro, é no centro. Centro? É. É certo. É ali, perto da minha casa ali. Santa Cecília. É, então, no centro, perto da minha casa, descendo ali embaixo de Genópolis ali. Já é. Você desce a Jaguaribe. Ali já tem o fone. Eu não tô conseguindo arrumar o fone. Mas ali, ó. Maria Antônia. Porra. Ah. Não, Maria Antônia não. Ele desce a Jaguaribe. Santa Casa. Santa Casa é próxima. A Maria Antônia é próxima a Santa Casa. A Santa Casa da Jaguaribe. Você tá depondo contra o produto. Dá uma olhada. A Santa Casa? Dá uma olhada, velho. O Benjamin, toma vergonha nessa cara, Benjamin. Pelo amor de Deus. A Santa Casa é na rua Jaguaribe. Não a entrada, né? Tá bom. A entrada é na ruazinha do lado direito. É péssimo, hein, velho? Tá bom, e o time, brother? Sobe o hino aí do Verdão. Verdão, é nóis. Carneira, alegria. Verdão, é nóis. Você fez a oração? Fez a oração, Marco, não? Olha, sempre de oração, porque final de semana agora, 3-0 vai ser pouco. Verdão? Hoje, hein? É mesmo, Marco? Você acha isso? Tá confiante assim, velho? Ah, assim, talvez não falar aquelas coisas, mas não falta muito ruim. Você acha? Mas eles estão bem lá na frente, cara. Não, não interessa. No último jogo o Palmeiras tava ruim também e meteu 3. É, mas lá o São Paulo também tava ruim, hein? Tava os dois ruins, lembra? Ninguém ganhava clássico. Esse jogo é cara de jogo, viu? É mesmo, vovó? Eu acho. Ah, eu não acho que esse jogo empata não, hein? O São Paulo, os dois precisam ganhar. O Hawaii e o United. O Palmeiras é de lua, cara, porque foi na casa do Corinthians e ganhou. É, não, mas aí com relação a esse jogo aí, Domênico, do Palmeiras e São Paulo, eu não acho que vai acontecer um empate aí, não. Porque o Palmeiras aí precisa dessa vitória. Palmeiras aí, independente da fase aí, é um clássico, tudo bem. Mas é aquele jogo aí que tem que tirar força da onde não tem. E o São Paulo também, pra conseguir segurar lá a vice-liderança do campeonato e brigar pela ponta. O São Paulo tem que ganhar esse jogo. O Palmeiras já ganhou no Flamengo. Então, pela tua lógica, o Palmeiras precisa ganhar. O São Paulo precisa ganhar, vai dar empate. Não, mas eu não acho que vai empatar, não, cara. Eu acho que os dois times vão se expor. Ah, eu brigo pela ponta, viu, meu? Eu acho que os dois times aí vão se expor. A ponta é sempre sua. Você vai e você, tá Marco, você tá gostou quando chegou aí o nosso novo treinador? Ou você gostava ainda do Oswaldo? Olha, expectativa muito boa, viu? Eu tava torcendo pra ser o Marcelo. Quando eu comecei a ouvir os boatos que ia entrar o Marcelo, torci bastante. Você gostou, então? Gostou. É, gostei. O Oswaldo, eu achava ele meio mosca morta. Aliás, teve um amigo meu que foi aí no programa, o Wilson. Quem? O Wilson Paternese veio bola. Aqui, acho que foi semana passada. Wilson, semana bola, isso. Eu trabalhava com ele. Sim. Quando ele falou que tinha um amigo palmeirense que ficava na turma do Mendoim, era eu. Ah, era você? É verdade. Então, eu fico sempre ali lá, atrás do gol, chegava de pra caramba. Que coisa. Ó, e o Mochi voltou, viu? Ah, ele tava machucado, agora, né? Agora ele já tá em Atibaia, já tá treinando? Dois meses antes, né, vó? Ele tava machucado, ele teve uma condição séria no joelho, não foi? Agora ligamento. São 15 opções pra meia esquerda. Então tem mais uma opção aí. Bora, o Mocho de Boca. Um outro jogador que eu ouvi dizer que também deve ir embora é o Cristaldo, viu? Tava lá na relação lá. Mas eu gosto dele, viu? Eu também acho que poderia ser... Ele é bom para entrevista, né? Não, mas é um bom... Mas é uma boa opção, né? Uma boa opção de banco, acho. Acho que não é titular, mas é verdade, é. Né, vovó? Concordo. Não sei o que vocês acham. O Cristaldo, ele joga igual o Tevez. É a mesma vontade, só falta o futebol. Mas é que tá, né? Mas a vontade é a mesma. Ele tem identificamento com o Palmeiras. Sabe o que acontece, vovó? O Palmeiras tem hoje, de atacantes, Dudu, Rafael Marques... Leandro Pereira. Não, não dá. Leandrinho, aquele lá. Também não Alexandre. Tem o Alexandre. Vai vir o Barrios e tem ainda o menino da base, o Gabriel. São 7 caras. É isso? E Cristaldo, 8. E o Moshi. E o Moshi, 9. 9 atacantes, cara. Então, pra e mesmo, o Kelvin? O Kelvin não acho que seja. Ele é até o segundo atacante. Porra, velho. Então tá cheio de atacantes. 10 negros. O Leandro Siqueira. O Leandro Cabelo. Vão embora. Então, o Leandrinho e o Leandro, os dois vão embora. E falaram do Cristaldo também. Falaram do Cristal. Até do Muxi é capaz de começar já sair. E o Muxi não sei se fica também. Porque, eu acho que não. Sei lá. Sabe, aí que tá, o Marcelo vai ter que ver aí, né? E vai ter que analisar quem é que vai ficar, quem é que vai sair. Mas eu, sabe o que eu acho? Que assim, a Atibaia é o peneirão do Palmeiras, viu? Também acho. Ali não? Que ele vai decidir. Ele vai dar uma olhada lá e a coisa vai pegar por lá. Agora, sei lá. Você concorda com esses caras que dizem, teoricamente, Marco, não é uma informação, mas vazou essa informação de que alguns jogadores estariam saindo. Você viu essa relação ou não, Marco? Olha, eu não ouvi nada disso. Não ouvi, né? Esses fatos. Então, falaram desses dois Leandro, né? O Leandro Pereira e o outro Leandrinho, aquele que vem do Grêmio. Falaram do Cristaldo saindo. Giroto. Falaram do Natan e do Tóbio. Falaram que sairia o Raider. O Giroto. Não, o Giroto eu não ouvi. Não ouvi, não tava na lista. Giroto, não, porque na o lista, Giroto não. Não, não tava na lista. Não tem muito jogador para segundo volante. Não, mas isso ia acontecer. O Palmeiras contratou uma galera, muita um monte gente, de gente, cara. 24 muita contratações, gente. Né? Aí o pessoalzinho tá valorizando, eles vão vender agora. É, agora, né? Ô, Norberto, é e muitos desses aí também... O Palmeiras não é que nem o São Paulo. São Paulo depende de venda de jogador pra se manter. É. O Palmeiras não depende de jogador pra se manter. É. Mas é uma bela de uma renda, uma renda... Sem contar que já saíram dois, né? Saíram lá pro Flamengo dois caras, não foi? O Ayrton e o Alan Patrick. O Ayrton e o Alan Patrick já foi embora também. Alan agora, Patrick, o Norberto, né? Desse jogador aí que estão de titular, quem que você acha que não devia ficar um pouquinho no banco sentado com a bunda? Olha, o que devia ficar no banco já tá, né? Que é o Dudu. Não tá, não. Não tá, não. Ele tá jogando titular, viu? É outro titular. Grêmio foi titular. Não, é. Mas ele não pegou o processo, ela não vai ficar... Não sei, não. O Palmeiras entrou com... Ele tava congelado, efeito suspensivo e depois vai tentar... como é que é? Vai tentar entrar na justiça de novo, né? Vai tentar reverter a pena. Vai tentar reverter a pena. Como mas ele tem verdade. Razão. Acho que o Calvin devia jogar, viu? O Kevin? No lugar Kevin. Do Dudu. Não, mas quando não tava o Dudu, ele... Aqueles então, três jogos... Jogou bem. Deixa o Kevin, Dudu no banquinho, né? Entra no segundo tempo. Ah. Pra fazer o cavalinho. Olha, o tempo tá mostrando aí que o São Paulo deu chapéu no Palmeiras com a contratação do Dudu, hein? Os galinhas também, fechou, não. Galinha é você, galinha é você, e todo mundo conhece sua fama no seu bairro. Fala, e todo mundo sabe que o Corinthians já tinha aberto mão do Dudu. Essa semana vocês estavam falando aí que jogador não assiste jogos, que jogador não se informa. Eu queria levantar aqui que... Levanta. Teve uma série de jogos que o Palmeiras pegou pênaltis, né? Finais com pênaltis. E o Fernando Prass deu uma entrevista falando que ele vê muitos jogos... E estuda aonde que eles batem os pênaltis. Os jogadores batem pênalti, sim. Exatamente. Mas é o mínimo, né? Todo goleiro faz. Mas eu acredito que seja o mínimo que um profissional possa fazer. Mas não é todo mundo que assiste, não, viu? Porra! Eu não sei que foi o Alan, o... Aquele que jogou no Palmeiras lá, pô, me fugiu o nome agora. Ademir da Guia. Não, você Kardec, né? Falei o Kardec, bom pra caramba. Quem que falou aqui? Fala a verdade, o Kardec, né? Foi. Eu vi o Kardec falou que ele acompanha isso, né? Você conversa de futebol. Com Allan Kardec. Ele conhece tudo, né? Assiste tudo, então, vê tudo, sabe ele esquema tático. Eu ele acho, sabe mesmo. Esquema tático de todos os times, como eles jogam. Acho que os jogadores tinham que ver mesmo. Acho que é a profissão do nego, pô. É bom jornalista, tem tá que ver, com, pô. Ele tá com bastante tempo pra fazer isso agora, né? Né? Ele tem mais Praga, hein, vovô? Não, mas ele. Praga pega, hein? Mas ele falou isso. É. Ele falou, eu tenho tempo. Ele falou, o tempo que eu tenho, eu gosto de ver futebol. Eu jogo futebol, então. É verdade. Então tá bom. Marco, placar do jogo: Palmeiras São Paulo agora, domingão. Eu acho que é 3-0. De novo? De novo. Meu Deus te ouça, velho. Tomara, viu? Então tá bom. No mínimo. Quer mandar abraço pra alguém, meu velho? 3-0 sai daqui. Quero mandar um abraço pra galera da Plusoft lá, o Wilson. E... Chupa e pedala, mano. Ah, chupa e pedala, é diferente, hein? É. Isso aí, vocês são demais, cara. Obrigado, Marco. Mudaram o futebol. futebol, cara. Rádio hoje é vocês. Valeu, Will. Valeu. Bom, obrigado, velho. Então tá bom. Um abraço, obrigado. Tudo de bom. Um abraço, tchau. Valeu, Marco. Tchau. Estádio 97 na Energia 97, em nome de Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e se inscreva. BV Financeira, pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E o Benjamin vem com o recado de consórcio Honda, Benjinha. Olha só, amigão, você tá aí todos os dias no trânsito, parado, tempo passa, o tempo voa, e você não vê a hora de realizar seu sonho, ter uma moto Honda, escapar desse caos, né não? Chegou a sua vez, amigo. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida. Olha só, são parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. Viu como é fácil? Cabe no seu bolso. E o melhor de tudo, amigo, você não paga juros com a sua Honda. Além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. 5! Então chegou a sua vez. Tá aí parado, amigão? Tá esperando o quê, rapaz? Corre, voa! Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda e mais. Entre no ar e fale a frase. Chegou a sua vez, consórcio Honda. Você vai ganhar um boné da Honda legal pra caramba. Notou a frase aí? Tem que ligar e falar. Consórcio é Honda! Consórcio Honda! Abração pro Danilo Pisani, o Fábio Tadoni e toda a galera do consórcio Honda, Dodozito! Vamos ver algumas mensagens que chegaram também pelo nosso aplicativo, né? Vamos lá, mais? Manda. Boa, vamos lá. Aqui, Diogo Vieira mandou aqui, o Diogo Vieira dizendo aqui, boa noite, Dodô, e amigos de todas as noites. Domênico, tem certeza que você é palmeirense? Porque você comentando as notícias dos times do começo do programa é tão imparcial que não dá pra perceber. Ah, que sensacional. Para que estroxo, pô. Que sensacional. Tá ficando chato. Mas não tá ficando chato. É isso. Mentira, porra. E tem uma observação a fazer. Apesar do elenco do Palmeiras estar mais inchado do que o Portuga, tá mais inchado. Vocês não deviam se desfazer do Natan. Eu gostaria dele no meu timão, no lugar do Vodracena. Abraço a todos. E Mano é o mito, é o mais coerente também. Muito obrigado. Olha só, mano, tá vendo só? O povo nos idolatra. É lógico, não tem esquema. O cara mandou aqui o César Bruno. Palmeiras não depende de venda de jogador, depende de empréstimos do presidente. Não tem jogador pra vender, não. E vai tricolor. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Rafael Lourenço. Manda um salve pro Rafael Urso aqui da Penha. Ai, que momento, hein? Rapaz, que coisa, hein? Rafael Urso. Sebastião mandou, testando o aplicativo. Mano, essa notícia que técnico da seleção colombiana deixar a esposa do Guerreiro entrar na concentração não está correndo o risco de fortalecer a equipe adversária? Eu acho, velho, porque o cara vai gastar testosterona, o cara vai dispensar líquidos do corpo. Foi o professor Gareca que deixou. Ele colocou aqui assim, pois o Peru pode, numa dessas, se levantar na competição. O Peru vai se levantar na competição? É, não acho. É um risco. O Peru é favorito contra a Bolívia. Vai, mais fácil o Peru aparecer, é favorito? Contra a Bolívia? Ah, Portugal é igual. Jogo de duas coisas, ele não vai ganhar nada. Bolívia tem quem? Ah, sei lá. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Porra, velho. Domênica. Domênica é tua mãe. Se o Peru... Olha pra mim, não, que senão eu te espanco de porrada, hein? Se o Peru perder, o Peru vai espirrar. Tá. Mas você pra que o Peru vai espirrar da Copa América. Deixa eu ver aqui. Boa noite, amigos. É o que vocês acham dessa seleção aqui, ó? Esquema 4-1-3-2. Goleiro Jefferson. Sim. A lateral direita, Daniel Alves. Lateral esquerdo, Marcelo. Zagueiro, Thiago Silva e Miranda. Volantes, depois um volante só, o Fernandinho. Pois três meias aqui, ó. William, Lucas Lima e Oscar. E Neymar e Robinho. Equipe bem ofensiva, o que vocês acharam? Pra você jogar contra a Guatemala com dois a menos, já é bom. Mas se pegar a Alemanha, outra se piada. Se pegar a Alemanha, você toma 17, velho, que esse time que você montou aí. Você não vai tomar 7, você vai tomar 17. É, meio time de videogame, mano. Pelo amor de Deus, velho, agora aí entra na vida, velho. Aí chegou o e-mail do cara. Ah, mas só um volante, Fernandinho, isso tudo é brincadeira, mano. Porra. Vini Simões. Dodô, você é o mais imparcial, neutro, apartidário, equânime. O quê? Propositado. Ele te chamou do quê? Ele chamou de Aquaplay, velho. Olha, velho, para que os papos aí. Você não era, porra, velho. Incorruptível comentarista do Rádio Brasileira. O que que é? Incorruptível. Ah, para com isso. Olha aqui, ó. Os ouvintes, pastor. É que vocês ficam com esse papinho aí, mas os caras... Tá pegando mal. Inveja, inveja. Tá pegando, inveja. Inveja pura. Recalque. O Benjamin tá balançando a cabeça e tem falando, vocês têm razão. Hashtag recalque com esses caras aqui. Boa noite, galera aí do estádio. Marcelo Simplício mandou aqui. quase bati o carro com a música do Aguinaldinho pra você, Dodô. Vocês são demais. Tava no plum. Olha que bonito. A vestida domênica no grau. Cuidado. Sabe o que ela quer? Ela quer. Para. Tá bom. William Amaral Santos, queria muito ganhar a promoção, mas que pena que eu não ganhei, hein? Avante tricolor. É, não dá pra todo mundo ganhar, né? Ah, quem mais aqui? O Domingo é extremamente imparcial. Não chupa, é, Azedão. Ah, se ferrar. Deve ser corintiano, gambá, né? Dodô, olha só, a seleção brasileira seria ideal essa aqui, ó. Daniel Alves, cadê o goleiro? Não tem goleiro? É melhor. Daniel Alves, Marcelo. Tá melhor do que com o Jefferson. Marquinhos, Miranda, Luiz Gustavo, o Luiz. Gustavo, o Hernandes. Hernanes, o Coutinho, o Robinho, o Neymar e o Tardelli. A minha seria. Tá menos pior. A minha seria. O Marquinhos não dá também. A minha seria Valdir Pérez, Leandro, Oscar. Aí, é verdade. É, Luizinho e Júnior. Falcão, Cerezo, Sócrates mais, né? E Zico. É. Chulapa. E quem era o outro que eu esqueci? Beckenbauer. Quem era o outro do ataque do 82? Rossi. Ah, peraí, mas não precisa ir muito longe, não, hein? Ah, pode ser 2002 também. 2002 metia medo nos caras. É que eu prefiro a minha seleção de 82, a preferida. Mas o ponto que era 82, 94, você acha que foi pior que 82? O quê? A seleção de 94 foi pior do que a de 82? Nossa senhora. O Domênio foi muito pior. Mas ganhou. Domênio ganhou. O ponto esquerdo de 82 era o Everton. Você vê, uma ganhou e a outra não ganhou, né? Mas a pergunta é essa, né? A que ganhou... A maior seleção que... Não foi a melhor, né, RG? A maior ganhou, seleção... Ganhou nas coxas, né? A maior seleção que eu vi, da minha geração... 8-2, eu vi, eu também vi, acho. Eu não vi 70. Por mais que não tenha ganho... Eu não vi 70. Por mais que... Pra mim, 82 foi melhor. Pra mim, 82, mas... Mais que 2002. Não, mas não levou. Então, eu acabei de falar, não levou, mas... Teve uma seleção que eu gostei bastante, que a de 98. Mas não ganhou nada. Aqui, ó. A de 98 era melhor do que 2002. A de 98 era melhor do que 2002. Era melhor do que 2002. Mas a de 2002 tinha... Eu lembro. A 2002 tinha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Marcos, Cafu, Roberto Carlos... E a de 98? Eu prefiro a de 2002. Acho que era mais forte. 98 era mais forte. Uma ganhou, outra não ganhou. Não, mas não era pra isso. Exceção da de 82, tirando 82. 98 o Ronaldo ainda vomitava, né? A seleção de 86 era uma baita seleção. A de 90 também era. É que os caras botaram. 90 era ruim, Benjamin. Não era ruim. Era ruim. É que a CBF botou o Lazzaroni de treinador. Mas era ruim essa seleção. Vê os jogadores de 90. Não, porra, velho. Você tá louco. Pera só um minuto. O lateral era o Branco. O Branco jogou no 94, era bom, gente. Cara. Tudo bem, mas o Branco... Não, mas porra, o Branco era titular em 90. Oh, mas o olha a seleção, é bom, hein, mas olha a seleção de 90. É que tinha o Lazzaroni, tava tudo lembro, errado. Eu não vou lembrar. Era um timaço, Domingo. Eu lembro que... Miller. Era um timaço. Né? Lógico que foi. 90? Não 90? Foi? Eu aposto quando você quiser. Os atacantes de 90 era Renato Gaúcho. Romário foi 90. Romário, Miller e Careca. Era... Sim, senhor. Aposto com você quando você quiser. Vamos pegar aqui. Quando você quiser. A zaga tinha Moser... Tinha, se não me engano, Aldair, posso falar, Ricardo o branco, Rocha. O Branco era essencial aí, viu? O Branco fazia um sucesso com o Casa Gosta. Claro, de verdade. O Jorginho bom, era lateral direito. Tinha o Valdo. Era uma grande seleção. O goleiro era Tafarel. Tinha o Zé Carlos, que era o goleiro do Flamengo reserva. Deixa eu ver aqui, ó. E é não estou olhando o Google, hein? É que levaram o Lazzaroni. Eu estou olhando o Google. Brasil de Lazzaroni, olha aqui, ó. É que levaram o Lazzaroni. E o Bismarck. E o elenco não estava bem. Agora, pega individualmente, que massa. Goleiros, vai. Tafarel. Ótimo. Acácio. Era péssimo. Era do Vasco. Mas um amigo da RG. Reserva. Amigo da Tafarel, RG. Tafarel, Acácio e Zé Carlos. Zé Carlos que morreu, do Flamengo. Só o Tafarel era bom. É, tá? O resto era conversa. Lateral, Jorginho. Bom. Ótimo. Bom, não era sensacional. Ótimo. Jogaria era hoje com o pé nas costas. Domingo, Jorginho era muito bom, cara. Se pegarmos todos os laterais direitos que nós vimos jogar... Aí, Jorginho... O Jorginho não é o melhor. O Jorginho fez sucesso pra caramba no Bayern de Munique, tem carreira internacional. E ele tava no Bayern aqui. Puta jogador. Ó, Jorginho e Branco... Quem foi o lateral de... Jorginho, Branco e Mazinho. Esses eram os zagueiros. Os laterais. Desculpa, os laterais. Isso. Mazinho jogava bola ou não? Jogava. Era muito bom, mas... A seleção jogou. Sim, jogou. Vamos lá. Continuando aqui. Continua. Moser. Zagueiros. Moser. Ricardo Gomes, Moser. Ricardo Rocha. Aldair. Ricardo Rocha e Mauro Galvão. Porra, ótimo. Ô, Domênio, Mauro Galvão aqui, vai que tá. Domênio, tá louco, Domênio. O Moser jogou muito, esses caras jogaram muito. Mauro Galvão também. Mauro Galvão jogou, mas não foi titular. Sim, não, não. Mas jogava muito. Não, sim, senhor. Mauro Galvão jogou contra a Argentina, sim. Aldair jogou. Mauro Galvão jogou contra a Argentina. Calma, vamos lá. É meias, que não é meia pra mim, hein? Dunga não é meia. Meia pra mim é meio campo, né? Vamos lá, meio campo, vai. Meio Dunga. Bom. Mas em 90 não era isso. Você já jogava na Itália. Já jogava na Alemanha. Não era bom, no fraco. O Dunga tava na Fiorentina. Então, gente, já jogava na Itália. Alemão, que era ruim. Ele era do Nápoles, você tá louco? Ele veio do Nápoles, ele era Deus, ele era Maradona, Domênico. Alemão jogou muito, tá vendo? Faz isso, não. Jogou. O Alemão foi mínimo. Alemão tá jogando muito. Não acho, é. Eu não gosto. Ué, mas cada um acha uma coisa. Eu não acho que ele era bom de você fala. É louco, mano. É, Bismarck. O Bismarck era fraco. Jogou, mas... Não, era péssimo o Bismarck. Valdo. O Bismarck era bom. O Bismarck tinha sido campeão brasileiro pelo Vasco em 89 e o Lazzaroni levou. Tava no Vasco. Bismarck era... O Valdo era bom. Valdo. Bom jogador. Silas. Bom jogador. Sporting de Portugal. Sim, bom jogador. Tita, que era do Vasco. Não, Tita é mentira. Mentiroso. Olha aqui, ó. Mentiroso. Tita é mentiroso. Olha o meio de campo. Tita é mentiroso. Pega o meio de campo de 94, você vê que é melhor. Pô, mas eu não tô comparando. Eu tô falando que 90 tinha um time massa. Vai pro ataque de 90. Vai pro ataque de, vai pro ataque de 90. Ataque. Romário, Renato. Careca. Careca e Miller. Pera, era ruim. O ataque é bom. O ataque é realmente bom. Careca, Romário, Miller, Bebeto e Renato Gaúcho. Então era ruim o time? Ah, Domênio, pelo amor de Deus. O ataque é meia seleção. Eu gosto do Careca. Tá bom o time, Domênio. Quem jogou aqui de titular... A Argentina era melhor. Era o Careca e o Miller, né? O que acontece é o Careca e Miller, não? Foi. O que acontece é o seguinte. 90, inventaram o Lazzaroni, que era uma desgraça. E o elenco... Mas o Renato Gaúcho aqui nem tava começando, o elenco, era moleque, hein? O elenco, não, imagina, senhor, já jogava muito. Ele é moleque, ele campeão, ele foi campeão mundial. O Gaúcho, o Renato Gaúcho? Lógico! Ah, não, tô confundindo, pera. Tá maluco? Tô ficando louco, cara. Tá, confundindo com o Ronaldinho Gaúcho, ó. Renato Gaúcho, sim. Eu vou te falar, o que acontece é o seguinte, essa seleção ficou ruim. Mas não jogou, né? Então, mas o que acontece, essa seleção, o que acontece? Inventaram o Lazzaroni. Era brincadeira. Boa sessão, vai, era boa. É isso que eu te falei. Mas inventaram o Lazzaroni e teve o lance do elenco tá rachado. Ele queimou o filme. Os caras brigaram lá, o elenco. Aí ficou. Negócio com a Topper, não foi isso aí. Teve um monte de coisa. Não, com a Pepsi. Topper não era 90. A Topper era 82. Foi com a sessão empresa do Guarani. Acho que 86 também, acho que era Topper. Eu, como sendo um cara imparcial, tenho que dizer que era boa, realmente. Vendo como então foi milho do Lazzaroni. Mas aí que tá. Não foi só o Lazzaroni, não. Mas ele foi o principal, porque a seleção era boa. Mas pode contar, nesse jogo aí, eu lembro muito desse jogo aí, que apanhei da minha mãe. Apanhei da minha mãe feito um boi cansado. Porque eu tava torcendo pra Argentina me dando porrada. Lembra que ela tinha uma chinelada na cara? Aí o seguinte, o tamanho de madeira na cara. É por causa do meu pai. Deixa eu falar um negócio pra você. A Argentina tomou as duas bolas na trave e teve dois gols que eu falei assim, gol. E a bola passou pro... O Brasil jogou Soletri, muito, Pereto. Muito melhor do que a Argentina. Tudo bem, mas... O Brasil jogou muito melhor. A Argentina ganhou porque tinha um baixinho lá, o Maradona, que ele driblava até muito, o vento. E aí a Argentina ganhou o jogo. Mas o Brasil jogou melhor que a Argentina. Deixa eu ver mais mensagens chegando pra gente aqui. Mensagem que vem em nome de HDI, hein? HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor, acesse HDI.com.br. Deixa eu ver aqui mais mensagens. Tem muita gente querendo falar aqui, deixa eu ver. Se você acha que a seleção de 90 era boa, pode mandar também, tá bom? Dodô, eu tenho 41 anos, para minhas seleções de 82 e 86 foram melhores que todas essas que vocês falaram aí. Abraço, vocês são demais. Qual? 82 e 86. É, mas nós falamos isso. Maurício Tricolor que mandou. Mas, 86? Gente, 94 não, a seleção era fraca. Não, eu falei 86. 86 tinha Sócrates, tinha Zico ainda. Era bom, era bom. Pô, tinha Júlio César. Mas 86. Pegamos nos pênaltis pra França. Pra França. E o Sócrates perdeu um pênalti e o Zico também, porque não perdia de jeito nenhum. Acredito que perderam. O Platini jogou muito. Pô, jogou muito. Acabou com o Brasil. Quanto o Brasil, esses 10 da França, jogam muito. O Zidane, hoje é aniversário do Zidane. Hoje? É, de 44. É verdade, eu vou mandar um abraço a Zidane e Matuidi também, que está na festa. Mas 86 tinha caras estranhos. 86 tinha o volante, era o Elzo. Aí jogou lateral direito. Mas aqui também tinha uns caras meio, mais ou menos. Mas não era de titulares. Em 86... O Josimar, lateral direito, é que ruim esse, era ruim aguentar. Nossa, e outra coisa, o jogo que o Brasil perdeu, o Tele colocou o Zico. O Zico tinha acho que nem 10 minutos no campo. Fala, Zidane? Ele foi bater e errou. Devia ter batido o Careca. Porra, não é que o Cannavaro pegou a irmã do Zidane mesmo no final das contas, você viu? Pegou? Não. Que teve o lance lá, não é verdade, na final da Copa. Essas notícias aí. Não, é verdade. Vocês não viram? Onde, foi aí na internet, o Cannavaro acabou pegando mesmo. Empurrou? Acabou pegando. Mas onde tá? Que site tá? Empurrou o site aí. Não, faz um tempinho, é verdade. O Cannavaro acabou pegando lá. Mas quem falou? Acabaram brigando ali, porque o cara falou, não sei o que da tua irmã lá. O Zidane foi lá dar uma cabeçada no Cannavaro. Depois o cara acabou pegando, velho. Pegou, é? Tá vendo? Aí. Foi expulso de bobeira o Zidane. Sujou a carreira. Foi expulso numa final de Copa. Boa noite aí, galera. Todos vocês, todos os dias, vocês são os melhores aí. Um grande abraço pra vocês. Leandro mandou por aqui, hein? Leandro, um abraço pro Leandro aí, mano. É nóis. Que é de Itaquera. Leandro. Fernando Soares da Silva, Domênico mais imparcial do rádio, mano mais coerente da mídia nacional. Muito obrigado, muito obrigado, mano. A voz do povo é a voz aí, de Deus. Aprende, RG, tá vendo? É assim, pode rir. Como assim, RG, pode rir? Você tá louco? Vai, RG, Dona pergunta daí, a opinião do Carsudo sobre o filme 50 Tons de Cinza. Eu gosto muito desse filme, até porque na minha vida comecei a praticá-lo com algumas pessoas. Já montou agora, o quartinho, agora, né? Tá praticando agora, não? Já montou o quartinho? Ah? Não, agora não dá. Como assim não dá? Claramente, neste momento... Não, mas meu, sem problema. Exato, por momento não dá. Mas eu, na hora do tapinha no bumbum, sou nota 9,3. Aí, ó. Aqui mais mandou aqui, o Charles Garcia. No dia que ele me pegar de pá virada... Não, do não. Quê? Ele do de pá, pegar... pá, pá. Ai, que pena. Ô, oh, pá, anota o que eu vou falar e pode guardar o replay. Ele vai ficar 6 meses sem fazer stand-up. 6 meses, crava, guarda aí. Do dia tal, dia tal, não, ele não faz stand-up. Isso que é o meu pra, sustento pra hoje. Costurar a boca, os dentes. É o sustento o que dele eu hoje. É, cara. Ele vai ver o sustento dele. Então vai passar a usar espanandrapo. O que eu lembrei de 90, naquela época ainda tinha aquele bairrismo, né, negócio do Rio, São Paulo. Isso é mal, tinha. É, e o Lazzarone deixou de levar o Neto, que o Neto tinha que ter aquela Copa. É, falaram que muito foi o melhor Neto. Ano falaram, da carreira falaram. Do Neto, você lembra? Oi, o Igor Mendonça me lembrou aqui, a cabeçada do Zidane foi no Canavarro, foi no Materazzi. É, você tá louco. É, e pra falar a verdade, eu jogava mais que o Maradona em 1990. Então eu tentei polemizar a família do Materazzi lá. Errou. E do Canavarro. Agora você arrumou Zidane. Uma puta confusão lá de cara. Eu joguei no Palmeiras. Você não lembra, mas é verdade, eu joguei. É verdade, foi o Materazzi, velho. Ah, não lembro. Eu joguei com o Leão que me mandou embora. O Bá até hoje chama de Maserati. É. O Bá não consegue ver o carro com o Materazzi. Tá bom, mas você acreditou mesmo que o cara ia pegar a irmã do Zidane, velho? A irmã do Zidane é feia pra diabo. Feia? Parece que é psicológico. Fala Maserati 3 vezes. Maserati, Maserati, Maserati. E a cabeçada do Zidane foi quem? Materazzi. Aqui é Dodô, né? Mas aí cara, você quer pegar aí. O maior locutor do rádio? Tá sou seu fã, viu, tá Domênico? Louco. Eu queria te ligar pra te falar isso. Peraí, Benjamin. Resumiu. Ó. Se é o Mota, eu tenho certeza que ele caiu. Tenho certeza rádio, que viu? O Mota cai. Chá Garcia, 1975, diz Dodô. É o mais imparcial de todos aí. Um amo ela pra Tatiane Carvalho. Chá de boldo. Quem mais vê? Grande Tatiane. Dodô, Carvalho. Você é o cara e o mano tá aprendendo com você também. Abraço, amigões. Daniel de Santa Bárbara. Tem uma boa escola. Ô, Domênico. Estão dizendo aqui na rádio de Minas. Aqui, ó. João Pedro Oliveira. O Domênico é tão imparcial, mas tão imparcial que todos deveriam ter aulas de imparcialidade com ele. Ô, Domênico. A voz do povo é mais de Deus. Falando eu não de vou você. Ler mais nada, não. Não, Domênico. Tem um cara falando de você que deixa eu ler aqui, ó. O que foi? Então, é uma notícia da rádio. Você vai ler aí. Não, era só pra chamar a sua atenção isso. Ó, tem um negócio da rádio Tatiaia que falou que um clube inglês. Inglês. Colestre. Colestre inglês. Colestre inglês. Tem uma proposta de 33 milhões pelo Lucas Prato, tá vendo? Se a gente tivesse contratado já? Ele. É. É o já cara da, é esse cara da rádio, ele sempre fala as paradas que vai acontecer. Ou seja, se o Palmeiras tivesse contratado hoje, Já ia estar perdendo. Não, estaria ganhando dinheiro. Não, ia estar perdendo, porque o Paulo Nobre não precisa de dinheiro. Mas o Palmeiras precisa. Ah, para, velho. Para. Se precisar de dinheiro, o Paulo Nobre assina não um cheque, assim do Paulo Nobre. Posso falar, vende ontem, Lucas Prato, por esse dinheiro aí. Então. Ah, ele não assume. Ele não, quando ele erra, ele não assume. É que vocês não tiveram o Lucas Prato de vocês. Eu tive uma compra. O cara do Galo tá triste. Que ele confirmou a notícia, viu? O Tevez voltou oficialmente. O Boca liberou Calieri para o Juventus. E agradecer aqui também, Domênico, rapidinho. Tem que tomar sopa, use Calieri. O Neno Tricolor. Sensacional. O Neno Tricolor, o Vitor Afonso, o Cláudio Azedão. O Kelvin Neves aqui também. Todo mundo falando aqui a respeito do Canavarro e do Materazzi. Ó. Tá vendo como os ouvintes estão... Antenados. Só lembrando aqui que sexta-feira... O que eu não gosto aí? Do Cláudio Azedão aqui, ó. Não, eu gosto das ideias, porque às vezes ele fala muita bobagem. Deixa eu dizer aqui, mais uma vez, repetindo aqui os ouvintes que terão o direito de pegar carona com a gente na limusine, RG número 2, que será sexta-feira agora. Repita. Rogério Silveira Santos, Wagner Moribe e Edson Aguiar de Melo foram os caras que mandaram bem nos seus e-mails e foram escolhidos, tá bom? A produção vai entrar em contato com vocês, fique ligado aí via e-mail para alinhar detalhes, tá bom? Lembrando mais uma vez, limusine do Estado do Norte tem o apoio de Paris Vegas, aluguel de limusines e passaporte FC. Tá bom? Mas antes de terminarmos a edição deste pequeno programa, o Benjamin vai falar das baterias Eliar. Eliar, Benjamin. Olha só, amigão, você sabe o que é uma bateria original de montadora? É aquela bateria que já vem com os carros quando ele sai da fábrica. a bateria LiAr, é equipamento original em mais de 80% das montadoras. Isso para carros, caminhões e motos. E quem mais entende de carro, reconhece e atesta a qualidade da LiAr. Então faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha LiAr, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, amigão. Um abraço para todos os distribuidores e revendedores da LiAr. Bateria, Dodô? É LiAr. É isso aí. Boa. Estamos perto do final do programa. Já chegamos já no final do programa. RG, você poderia... do jogo, como diria o senhor. É verdade. Boa, mano. Nosso Eita querido... Vem a bola. Fecham-se, ele falava. Iago... Fecham-se as cortinas, lembra, RG? Saudoso, Fiore. Saudoso. Iago Ribeiro Macedo. Ô, Domênico, deixa eu dar um recado rapidinho. Sim. Passar o meu, eu fiz um Snapchat aí, só pra aproveitar aqui. Rudy Landucci 5, com dois Cs. Por que que eu tô falando? Porque eu tô fazendo uns vídeos aqui durante o programa. Pô, Snapchat, e hoje... Eu fiz hoje um não é foto, é vídeo com a gente. E hoje, se tivesse vivo... Quem? Meu amigo Zé Hugo estaria fazendo 39 anos. Aquele menino que morreu. Ah, não é ontem. A mãe dele não era ontem que ele fez o aniversário. A mãe dele me mandou um WhatsApp. Nem você sabe quando ele morreu. Então, porque a mãe dele me mandou um WhatsApp. Sim, que ele nasceu no dia 23, do ano. Louco, só que ele foi registrado no dia 23. Não, não foi isso. Eu tinha certeza que era ontem. A mãe dele mandou um WhatsApp. Quem quiser saber da história do Zé Hugo, fala desse Zé Hugo. Coloca Zé Hugo e Ibirapuera Bumerangue. Não foi porque ele nasceu dia 23. Não tem nada disso aí. Tem nada disso aí. E amanhã é aniversário da lenda do rádio, hein? Eu vou ter que te enganar. Amanhã, ouvintes que vierem assistir o Estado 27 ao vivo, Domênico The Voice Gato faz aniversário. Ah, infelizmente eu faço. E segundo um amigo meu que é senador da República, falou que quer transformar o dia 24 de junho no dia do rádio. Não. E ó, Domênico, vou pedir aqui encarecidamente para que os ouvintes que venham amanhã, além de comida, porque você merece aí. Muito obrigado. Um banquete aqui na hora do programa. Respeita aí, trouxa. Tragam dinheiro, porque não existe presente melhor do que dinheiro. Dinheiro é legal, hein? Tragam dinheiro pro Domênico. Gostei. Dinheiro é legal. Quanto que você cobra pra usar uma lingerie amanhã? Tua mãe, aquela vadia. Mas o que eu posso fazer? Domênico! Estádio 97, ponto final. Amanhã tem mais aqui na programação. Ué, falou o que quer, ouve o que não quer. Fala o que quer, ouve o que não quer, filho. Não tem conversa. E o Zé deve estar adorando, ele tá me aplaudindo, seu Zé lá. Boa, Dodô, é nóis. Estádio 97 amanhã de volta em nome de Esser, construindo com valor. E é mesmo, e ela é. EBV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, viu? Com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com a Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Nunca pensei que eu fosse falar isso no rádio, cara, um dia. E é gostoso, você extravasa, cara. Fica legal, você fica feio. O palhacinho. Eu queria ouvir, eu queria saber se a dona Jamile tava te ouvindo nesse exato momento. O que vossa mãe deve ter pensado? Foi uma das coisas mais estúpidas que eu vi na história do rádio, Dodozito. Por que estúpidas? Você chama a mãe do cara de vadia, você não acha estúpido? É do personagem. Porra, ué, até mãe de personagem é mãe. Não importa, é personagem, quero que se dane. Ele que vai pro inferno, vai você também. É, isso tá noite, certo? Amanhã tá de volta. O que que foi? Pera aí só um pouquinho, fala aí, gente. Foi legal pra caramba. Foi legal? Meu. É, porra, que se dane. Né, Bá? Vai ficar me enchendo a paciência. Amanhã tem mais, vem aí o Night Sessions, a Gabi tá chegando, sabe, Glauco, Silvano Purim, Night Sessions vem aí depois do intervalo. Valeu, tchau, amanhã tem mais, tchau. Programe-se. Energia máxima. Música! Uma hora com as melhores músicas. Energia. Deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do PPS. A Câmara não aprovou nenhuma reforma política de verdade. E o Brasil precisa mudar a política. Precisa mudar o regime de governo. Nós precisamos implantar o parlamentarismo entre nós. E é essa a grande reforma. Se fôssemos parlamentaristas, a crise do governo Dilma já estaria resolvida. O governo já teria caído. O Brasil precisa encontrar um novo caminho, sair dessa encruzilhada. E o PPS aponta esse novo caminho, o parlamentarismo. Seu fígado reclamou? Como é Epocler, tudo bem, tudo bom. Como é Epocler, tudo bom, tudo bem. Como é Epocler, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Dr. Cucho e Gregor Salto. Energia. Na última eleição, o Brasil saiu dividido entre o azul e o vermelho. Mas a verdade é que o Brasil é muito mais que isso. O Brasil é verde e amarelo.

became aware of jacking at the music box. Everybody that I took care of, it changed their lives. Everybody it did. It inspired everybody I know. All right. Bent over or something, they would be standing behind her. Guys jacking women, guys jacking guys, girls jacking girls. Jacking with this fucking speaker was always a hometown favorite. Or the wall. Or the wall, whatever was handy. If you were lucky enough to have a person with you, then yeah, you're jacking to that person. But if you didn't, you find a pole, you find a wall, throw the doorway. All right. Girls jacking girls. All right. Jack.